Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É aqui que o titio vai ensinar o que é ensino. Queiro de lixo? Chorumes. Chorume. Chorume. O néctar, meu. Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. Do meu lado direito, ele que ensinou que era pecado para o diabo, Wesley Zop. Sou eu. Do meu lado esquerdo, ele cujo único pecado é não pecar comigo, Gabriel Asbar. Vamos resolver isso. Substituindo a camareira do estúdio, ele que é a nossa cerveja caracu, não pela cor, mas por ter cara de cu, Anderson Negrão. Fala, negrada! Como convidado diretamente do Rio de Janeiro, conhecido como a bola perdida de Gabriel Asbar, direto do podcast Fermata, Léo Oliveira. Fala, pardada! Pardada? É, cara. Olha, você vê que não vai ser minha raça, Negão, pô. Critica, né? Ele sabe. Ele sabe bem. Negão, o negócio dele é a crítica, né, pô? Outro convidado aqui hoje, diretamente dos jogos de fliperama cor-de-rosa, ele que não joga nada em primeira pessoa e nem chupa a chana, pois sofre de labirintite, William Floyd, o do Ultra ComboCast. Sou eu mesmo, cara. Isso aí, ó. Pra completar o nosso time de visitantes, temos também a Enciclopédia Barça da Podosfera. Ele que, quando abusado durante a noite, prefere acreditar que é sonho, Leandro Pereira! Do podcast Ergo! Esse é um sonho, mesmo. Né? Esse é um sonho. E rosteando esse encontro da Podosfera, eu, Douglas Domiciano Ganso, único host da Podosfera que já gozou 3 vezes desde que começou esse podcast. Não, por isso tá tudo melado. Exato. O som tá meio grudento. Tô sentindo aqui. O Léo também gozou, só que a minha foi pelo pau, né? Então, não tô nem contando a dele. Muito bem, esse aqui é o podcast Chorume, o único podcast que faz 40 piadas em off sobre a Rodovia do Açúcar. Pela apresentação. Porque é engraçado mesmo. Claro, com certeza, né, cara? Wesley Zop, antes de mais nada, vamos falar da maior novidade do Chorume nesse momento, que é o quê? Que eu tô namorando o Léo Lopes. O Léo Lopes do Radiofobia não, ou não, do Ergo? Esse aqui do Ergo. É, eu não sabia que essa era a maior novidade. Não é? Mas não era um sonho? Ele acha que é um sonho. Ah, então tá bom. Assim é melhor manter, né? É, deixa assim. A questão é, estou falando também da esmola do Chorume. Ah, sim. O Chorume agora tem uma espécie de padrinho que é o pedido de esmola. A partir de R$1 até 990 milhões de reais, acessando lá chorume.com.br/esmola. O que você acha disso? Acho muito bom. Acho as pessoas têm que doar, só que não dá para doar fracionado, já percebi isso aí. Outro dia fui doar R$1,92, gerou boleto. Entendeu? Então... cuidado, gente. Você vai doar um e alguma coisa, doe R$2. Não vai dar. É a dica de hoje. É a dica que eu dou. Muito bem. Falando, Wesley Zop de esmolas, não podemos esquecer de quem ajudou a gente essa semana a meter fundo na Cidinha Engata e Regaça, cara. Ah, Cidinha! Pô, eu achei que não ia dar, cara. Ela cobra R$11,90, porra. Eu saí com o toba queimando de lá. Chegou aí, Dê. Chegou a cheirar fita isolante queimada, sabe? Não, porque ela dá uma engrossada com fita isolante. Eu achei que era protegida. Não, não. Ela fala, camisinha porra nenhuma, é fita isolante. Uma coisa secundária, ela põe um catéter ali que é pra mijar. Então, além de travestis e sorvete, dessa vez gastamos aí um pouco com hipogloss também. Sim, mas daí já foi por questão da consequência. Não do sorvete. Não do sorvete. Apesar de que você colocar sorvete no toba, queima também. Mas é, não. Depende do sorvete. Aquele sorvete de linguiça que você... Existe, caralho! Você faz propaganda pra todo mundo de Caraguá, né? Mas tá, então o primeiro esmoleiro dessa semana foi Jânio Garcia. Como você gritou o nome dele ali enquanto gozava, Wesley Zop? Nessa semana eu pensei, eu vou gritar elogios de vó. Elogios que a sua avó faz para os netos ou para você. Exato, pensei. Então ele é um quitute. Isso que eu gritei. Jânio Garcia, então como você gritou? Quitute! E o que você gritou pra Gabriel Galvão? Ai, tá bonito que tá gordo. E pro nosso querido visitante aqui, o William Floyd. William Floyd, o Floyd, ele... Floyd fundo, né, cara? Então, mas não é um elogio de vó. É, não, então não, ele depende é um... da vó. É, a vó do Mr. Catra também, pode sim, ser. Sim. Rosinha. Porque tinha uma avó de um amigo meu que chamava ele de Rosinha. Então, ah, tá. Então, mas que Rosinha! Então, pro Edson Maciel de Souza, a gente fala o quê? Ele é um ursinho Bilu. Ursinho Bilu, gostei. Não, é Bilu Teteia, que é do jeito que a avó te chama. Porque Bilu é o pinto e a Teteia, o saco, todo mundo sabe ali, é Bilu e Teteia. Claro, claro, no caso do Gabriel, a Teia. E pro nosso querido Danilo Viana Ribeiro, que eu acho que é o Zord, gravou com a gente. Ele fez uma doa samba? Ele fez uma doa samba e não foi só de esperma no nosso pão, não. Mas peraí, não era uma cera de vela que ele falou que era comum em São José, né? É, em São José, não, era... Era porra! Lá. Mas qual o elogio pra ele? Ah, eu vou falar que ele é um linguição. Porque a sua avó te elogia quando você cresceu, não é o seu caso, mas tem pessoas aí que crescem não, do nada. Eu cresci aí até, porra. Ah, excelente! Que não, piada não, excelente! Não, não, cara. Você cresceu? Ah, sim! Ei, na minha família eu sou alto, pô. E o que falar de Wellington Vieira da Silva? Chama ele de Tonton. Tonton. É. Gostei. Gostei. Não, não é tontão, não. Não, é não. Tonton. Todo mundo sabe que ele é um tontinho, né? É, claro, não, tem que se, como fala? Graduar. Se graduar. Da tontice. E o último esmoleiro dessa semana, ele. O inenarrável, inumerável. O gigante de pés descalços, Matheus Mantoa de Almeida, lá do Curva de Rio, o que você tem pra falar dele? Não é possível que ele ajudou o Chorona. Ele ajudou, né? Você vê que ele tá ouvindo uma puta maratona agora. Deve tá insano, né? Então pensa nisso, qual vai ser o elogio pra ele, mas gritando como quando você recebe aquela gozada que você sente até o gosto na boca, mas foi pelo reto, mas você sente o cheiro chega ali. Chega na boca. Exato. Ai, que grandão! Que o Mantoa, ele é grande. É, né? E uma avó falaria e isso. E tem uma pica grande também. Mas acho que uma avó não falaria mais. Mas se bem que vó é vó, né, cara? Vó, da vó, a avó quando o quê? Fala da sua pica, dá aquela lisada, uma mamada de 3 horas, não é sexual, cara. Claro que não, é um cuidado que a avó tem com o neto. É. Ou com o neto da amiga. Mas... Ou com a neta, né? Ou com a neta, sei lá. Que tem uma rola, mas foi obrigado a dizer que é neto, não sei. Pra poder entrar na brincadeira. Alguém tem que ser a menina. Exato, cara. Cara, vós são loucas. Tem vó que é, cara. Eu não tenho culpa, não. Eu não sou vó, cara. Esses foram os esboleiros dessa semana. Muito obrigado a todos vocês. São delicinhas e são o quê, Wesley Zop? São... Dementinhos. Gostei desse elogio, dementinhos. Pra quem quer doar, acessa qual endereço, Wesley Zop? Quem quer doar, não esmola? www.chorume.com.br/esmola. Muito bem, você consegue doar a partir de R$1 até 990 milhões, igual a gente já falou. Múltiplos de um. Sim. Também, Gabriel Asbar, o nosso ouvinte pode ajudar a gente comprando nossas camisetas, não pode? Pode. E como sim. que ele faz? Ele entra no nosso site, na nossa lojinha, escolhe o modelo e compra. E qual é esse endereço de site? Ah, é www.chorume.com.br/lojinha. Maravilha! Anderson Negão, olha só, hoje você vai ganhar uma nova função aqui. Qual que é? iTunes! É um aplicativo legal! Ele tá ensaiando faz 10 anos! Outra maneira do ouvinte deixar a gente com tesão lascado é como, Anderson? Aê! Acessando o iTunes. Ah, mas não, ensaio, calma, não só acessar o iTunes. Você tem que ir lá, baixar, encontrar lá o Chorume, você digita lá na barra de pesquisa, Chorume com X. Tem o com CH também, mas não é tão bom. Com X. É bom, mas não tanto. É bom, mas não tanto. É bem melhor, vai. Procure com X. Vai lá e dá 5 estrelas pra gente. 5 estrelinhas. Mas tem que assinar também. Tem que assinar, assina, dá 5 estrelinhas. Se quiser, depois deleta o site. Não deleta o site do iTunes. Deleta o aplicativo. Deleta o site do iTunes. Aproveita, já passa lá no Fermata, no Ultracombo e no Ego. E já faz lá também, que dá 5 estrelas. Dá 2 estrelas e critica. Aí sim você pode deletar depois. Exato, bicho. Sem mais delongas, sem mais demoras, vamos para nossa leitura de e-mails e comentários sucinta. Aqui é uma leitura de e-mails e comentários de verdade, Wesley Zop. Não, aquela gourmetização que o cara vai colocar assim, vou colocar no fim do episódio. Não. Todo mundo sabe que no final é sempre melhor. No final é sempre dá pra dar aquela última boa. Né? O cara já tá tudo melado, ele nem vai ouvir direito. Não é podcast que pega máquina do tempo emprestada do Team Blue pra ler comentários e e-mails. Do ex-chefe do Zop, hein? Aqui não, aqui é raiz, bicho. Aqui é olhando lá no site, fazendo fake e comentando. Eu acho isso mesmo. 300 fake cada um. É, exato. Tá foda, né? E o primeiro comentário de hoje, lá no episódio 97, Hora RH, é dela, Débora da Hora. Alguma coisa pra falar, Léo? Eu achei o comentário um pouco da hora. Gênio! Muito bom! Obrigado. É disso que eu tô falando. Eu ia tocar o cara é a bola do Gabriel. Isso que é confiança, cara. Aprende com ele, negão. Novidade, essa piada. Eu gosto de trazer esses caras que inovam. O negão parece que tá correndo uma lágrima dele. Ganhei uma função e perdi outra. É sempre assim. Não se pode ter tudo na vida, cara. Ela comentou, então, queria tanto poder falar a verdade nas entrevistas de emprego, tipo, tua empresa é uma bosta. Todo mundo sabe que isso aqui é praticamente trabalho escravo. Mas preciso de grana, seu arrombado. Tem um monte de defeitos, tô cagando pras missões da empresa, só assina minha carteira logo. Pô, eu contrataria. Eu acho que contrato, cara. Porque uma pessoa reconhecer que você faz trabalho escravo e ainda querer trabalhar lá... É claro. Ela vai... Isso quer dizer que ela conhece, né? Ela pesquisou sobre a sua empresa. Exato. Enfim, desculpem o desabafo, acho vocês uns amores, alegrando meus domingos, ou segundas, ou terças. Besitos, coração, ela fez. Gabriel Asbar, o que você tem pra falar disso tudo, desse comentário? Ah, achei da hora. No episódio 98, Curradanha ou Stop, Pedro H. de Barros comentou, caramba, ri demais com esse episódio. Vocês são incríveis, parabéns, Chorumosos. Acho que foi o podcast, o episódio mais justo que a gente fez até hoje. Foi cara. Sim. Foi sim. Uma vitória larga de Gabriel Asmar. Sim. 0,75, cara. Muito largo. Nadei de braçada em cima dos olhos. Mas tudo calculado, né? Exato. Claro, tava roteirizado, né? Desgraçados. No mesmo episódio, tivemos um comentário de 12. 12 ou 1-2? Oh, acho que 1-2, porque tá separado, não sim. sei. O fake é seu, como é que fala? Não sei, 1-2. Que joguinho mais saudável. Esse é um ótimo jogo pra jogar na despedida de solteiro. É. Tá. As putas cancelaram, né? Não vão vir mais. É, joga onde você quiser, seu desgraçado. Não tenho nada a ver com a sua vida, não. Episódio 98. Também, Hans do Feminejo comentou o nome de travesti com B, Biancona do Frota. Pô, aí. Anota isso daí. Verdade. Põe na nossa lista lá do padrinho. No mesmo episódio também, Jax Noronha comentou: queria saber se chorona é um termo aceito pela FICNIR, Federação Internacional de Campeonato de Nome de Rola. E aí, Gabriel Asmar, você que é um estudioso, chorona, você aceitaria como... Como nome de rola? Como nome de rola, aquela rola que chora, aquela rola que dá saudade, que sente saudade. Ela sente saudade. Ela me ligou e por telefone ela chorou, chorou. Ela sente saudade, ela quer voltar e por telefone eu vi ela chorar. Ela chorou de amor, de quem que ela chorou, de quem que ela chorou. Ela chorou de amor, ela chorou de amor, de quem que ela chorou, de quem. Aí. Talvez o nosso querido ouvinte que sofre de ejaculação precoce poderia ter uma chorona. É, sim, pode então ser. Aceitável. Ah, aceitável. Eu aceitaria chorona como um belo nome de rola. Você, Floyd, já chupou uma chorona ou não? É sim ou não? Não era aquele choro abundante. É, era um chorinho, uma lágrima era aqui, um outra ali. Era um samba, era um chorinho. Não, apaga o site. Apaga o site. Esses caras que entendem de música, agora fazer piada com isso, cara. Olha sim, anota aí, pô, ergo, anota o formato aí. Mas dá os créditos, hein? Não vai possuir uma. Vai ser apossado uma piada tão boa. Pedro Luiz comentou no mesmo episódio: Negão, tira a mão da rola. Ué? Ele tava mesmo. Ele tava mesmo. Ela soube, velho. Eu não acredito. Como é que ela soube? Ô, Negão, é da minha. É da rola, né? É. De qualquer rola. É tipo polícia militar. Ei, Negão, tira a mão da rola. É um novo sucesso dos moleques do prédio. É, tira a mão da rola. Maior, uma crítica à polícia militar. Ele falou: passei pra avisar que sim, eu chapuletei a menina. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O cara lá que tava. Tava cosquinha no ônibus com a menina. É. E o negócio deu tão certo que estamos pensando em namoro. Pô, ó, isso aí, chapuletou. Vai lá, namora, que é o jeito mais fácil de você deixar de chapuletar essa menina. É o jeito mais rápido. E caro. Quanto à camiseta, desde que veio o e-mail, estou pedindo esmola para comprá-la. Já tenho 37 centavos. Obrigado por lerem meu e-mail, coração. Ah, eu penso tá o seguinte, certo. Começa a dar uma rodada de culpa comprar camiseta logo. Você quer um real, hein? Aí acho que ele teria mais se ele agradecesse ao Febrino e não ao coração. Exato. Osvaldo Júnior, no mesmo episódio, comentou. Osvaldo Júnior, o Oz, que esteve com a gente lá em Santos. Lá. Ah, sim. É, ele comentou aqui. Anderson Negão conseguindo ser aleatório até quando se tem um roteiro. Entre lá, assim. Como assim, cara? Prossigam. Meu áudio vazou e ganhei uma vergonha alheia aí. Ele disse que foi entrar no ônibus. No ônibus, não. Foi entrar no banco e escapou o fone de ouvido ali na hora que falava de... Coisas light que o Choro me fala, sim, deu segurança do banco. Filosofia, né? Achou um absurdo. vamos para os nossos e-mails. O primeiro dele, Emanuel Rair. O assunto é, se quiser, pode ler tudo ou escolher uma. Mas, se eu quiser, eu posso não ler também. É, não, próximo e-mail. Pula esse. Pô, próximo, não leia esse. Eu vou ler esse só porque o Rair tem a risada mais bonitinha do Telegram. Sim, sim. Envergonhando uma gostosa, é o subtítulo. Caramba. Olá, senhores. Numa dessas festas de bebedeira da vida qualquer, estava querendo ir para casa. Pois não bebo depois de umas merdas que fiz e depois que frequentei reuniões dos alcoólicos anônimos. É, faz sentido. Inclusive, recomendo para o Davi Nascimento, que já pela 16ª vez diz que vai parar de beber, mas não consegue. Inclusive, saudades dele. Me despedi de uns amigos. Bom, tenho uma lambretinha de 50 cilindradas que uso para evitar a fadiga. Pô, mas o Rair, o Felipe é gigante. Porra, parece um urso andando em bicicletinha no circo. E apareceu que eu amo. Não, é bicicletinha porque essa daí é, pô, motorizada. É 50 mano, cilindrada. E o cara tem 50 cilindradas por quê? Pra evitar fadiga. Mas fadiga não é, de ir até a cozinha. É, não evita a fadiga da moto, né? Que vai gritando, né? Pô. Então, ele fala que é pra evitar a fadiga de andar pra caralho. E ter a falsa sensação de ser um motoqueiro dos Hells Angels. Oh, cara. Imagina, cara. Essa lambreta mal me aguenta de tão pesado que sou. Pra ficar uma imagem clara na mente de vocês, imaginem o Godzilla de velocípede. Pronto. E de coletinho. Coletinho, sim. Coletinho, águia. Pronto, sou eu nessa poçante motoca. Eis que saindo da casa onde a galera tava enchendo o cu de cana, uma amiga gostosa me toca no ombro e pede carona. Porra. Tem que levar no ombro, né? Aí sim. Não, não, mas como que... Ganhou a noite, ganhou. Não, mas ele tem que encavalar ela ali. Não ia caber no banco, né? Fiz um cálculo mental de 123 quilos, mais os prováveis 56 quilos que a moça pesava. Pensei, fudeu. Excede a capacidade da moto, que já devia ser de 50 quilos. Ela sozinha já excedia. Daí ele falou, vai com a minha moto. Mas tira o sapato. Tira o sapato. Tira o seu sapato ortopédico. Tira o seu sapato ortopédico. Tira o sutiã de bojo. Ele falou, pode ir, você tem como levar minha moto no ombro. Porque ela não te aguenta, ela não te aguenta. Mas tá, como o Lorde Inglês disse pra ela. Olha, eu acho que a moto não aguenta. Mas se quiser tentar, sobe aí. Que a gente vai devagar. Porra, cara, fiquei de pau duro. Eu aceitaria, eu ia. Ela aceitou que poderia dar merda e subiu mesmo assim. Que maravilhoso aquele momento único de ter peitinhos durinhos tocando suavemente minhas costas. Para de pegar na minha rola, né? Por favor, para. Mas tá ficando bom. E aí fica uma dica, né? Quando você tiver uma garupa assim, é o freio dianteiro que você vai usar. Aquelas coxas maravilhosas me tirando a concentração. Tava quase gostando tanto que quase abri os braços igual Leonardo DiCaprio no Titanic. Isso, ele nem tinha ligado a moto ainda. Mas como felicidade de pobre dura pouco, uma porra de uma ladeira ninja apareceu. Coloquei na primeira e, para minha surpresa, a moto perdia feio para uma lesma, filmada em câmera lenta. Vendo que a moto não iria subir devido ao excesso de peso, pedi para ela descer. com vergonha, obedeceu. Após eu subir a ladeira ninja, minha amiga montou na garupa e continuei até... Ele foi de volta. Sobe esses três quarteirões aqui. Sobe a pé. Me vejo lá em cima, hein? Não, o pior... O melhor é que ela deve ter chegado primeiro. Minha amiga montou na garupa e continuei até a casa dela, onde ela deu boa noite e entrou rapidamente com uma fisionomia triste. Na volta, passei pela mesma ladeira e parei para comprar um Guaraná para comer com Doritos. E uparam os níveis no jogo online. Notei que na frente da ladeira tinha um bar. Quando eu entrei lá, tinha uma galera que tava rindo pra caralho de mim. Um cara dessa turma chegou pra mim perguntando na zoeira quem era a mina. Disse que era uma amiga. Ele explicou que o bar todo tava rindo da gente porque a menina de branca ficou toda vermelha na hora que passei com ela. Chamou bastante atenção. Falei pra ele que já tava prevendo a situação de não conseguir subir ali. Tava calejado de passar vergonha com essa moto. Até pediu desculpa por rir da situação e chamou eu pra tomar uma. Neguei, peguei meu refri, continuei pra minha casa, afinal tinha que upar meu char, sei lá que porra que é essa. É o personagem. É o personagem. É isso. Vai upar a cilindrada da moto. Bom, tinha uma amiga gostosa que viu toda a cena e zoavam ela pedindo pra ela descer do carro moto na subida de qualquer ladeira. Essa gostosa não fala mais comigo. Porra. Essa menina não era pra você, cara. Não, essa gostosa, como se tivesse várias outras. Não, mas ele falou, tava muito pesado aqui, não dá pra gente subir. Desce da moto aí. Entendeu? É que é ela que é o peso, né? É lógico. Ela se sentiu humilhada por causa disso, né? Mas tá, ele manda um outro subtítulo aqui, o Arroto Mortal. Bom, estava de carona com os amigos saindo da universidade, que fica numa cidade vizinha. Decidimos dar uma paradinha para encher o rabo de comida e refri. Decidimos pedir para viagem. No carro estávamos lembrando de histórias e degustando saborosos pastéis. Daí o amigo motorista... Deu um arroto fraco. Deu um arroto fedidinho. É aquele que sai fedido. Que tava do lado do passageiro fez um comentário. Que arroto fraco do caralho. Seguido de um arroto másculo, o menino que tava comigo no banco de trás arrotou também. E ficaram todos esperando que eu arrotasse. Falei que a galera da rua ia ouvir e ia chamar muita atenção. Aí ficaram me incentivando. Bom, fui na onda e dei aquele arroto sonoro e profundo com toda a força e potencial de minhas entranhas e cordas vocais. Realmente os pedestres ouviram com cara de susto. Todos ficaram perplexos, riram pra caralho por uns 5 minutos. Na saída da cidade, o motorista pediu pra que eu repetisse o feito. O cara teve uma crise de riso tão grande que se descontrolou, parou o carro no acostamento. Nós estávamos com o cu na mão, com medo, e o desgraçado saiu do carro e deitou no acostamento com altas gargalhadas. E a gente esperando a crise de riso passar para continuar. Quando voltou ao normal, pediu pra eu arrotar de novo. Barato do cara. O cara é maconhado. Eu já cobraria. Só que dessa vez eu coloquei tanta força que vomitei na minha camisa. Aí fodeu a porra toda. O cara teve outra crise de riso, os outros também. E foi assim a viagem toda, arrotando e rindo com a cabeça pra fora do carro por causa do cheiro de vômito. Porra, que vida você tá levando, Gair? Curtindo a vida doidada, hein? Nossa. Fica no Gart, que merda. Volta pro Gart. Vai upar o seu char lá, cara. Ou a cilindrada da moto. Próximo e-mail aqui, Glaucia Cruz comentou o assunto, não era amor, era cilada. Fala aí, seus chorobitos. Como sei que vocês não gostam de ler e-mails, não vou me alongar mais do que essa bíblia abaixo. Ótimo. Mentira, vou sim. Ih, espero que seja com a voz do Cid Moreira que ela mandou. Mas o adendo aí, não. Espero que seja aquela bíblia Reis. De bolso, pelo menos é menor. É. Ou só o novo evangelho, né, de capinha azul, né? Conheci o podcast de vocês no dia do podcast no passado. Acho que uns 4 ou 5 podcasts que eu ouvia na época indicaram vocês. Aposto que o Ultracombo não indicou. Não, claro que não, né? E aí? Nem juízo, pô. Nem no encontro do Ultracombo o cara vai, você acha que ele vai indicar alguma coisa? É verdade. Na primeira vez que eu ouvi, achei uma bosta. Não tava entendendo porra nenhuma. Tinha um cara que cagava em latas. Anderson. Em latas, não no podcast. Sim, sim. Um tal de negão da rola branca e eu me perdia nas referências. Porra, mas... Só porque o Gabriel faz 90 referências a cada um minuto aí. Desculpa. Pessoa... Tá. E às vezes só é da cabeça dele. Às vezes referência dele mesmo ali. Ele, só ele tem, assim. Um filme que o... Ele fez com o primo dele. No mato. Mas que é um clássico. Na família é um clássico. Na família é bom, mano. Vídeo de ano novo. Então, ela fala, decidi dar outra chance e ouvir um episódio mais antigo. Acho que foi o de brincadeiras de infância. Que o Zop contou quando ele ia na construção. Brincar de esconde-esconde o quibe. Acho que teve essa história. Pega rola. É. Contou do filme que ele fez com o primo. É um clássico. Entre os Zops. Muito bem. E aí não consegui mais parar de ouvir vocês. Me tornei mais demente do que eu já era. Não sou muito de mandar e-mail para podcasts, mas vocês fazem os ouvintes terem essa vontade de compartilhar as merdas que acontecem na nossa vida. Então vou contar minha história agora. Não quer deixar quieto? É porque as pessoas pensam assim, esse Zop é um merda, né, cara? Deve pensar. Esse Zop é um bosta, um filho da puta, né, cara? É um cague em lata, porque não morre esse desgraçado. As pessoas pensam assim, até me perdi no que eu tava falando. Não, pra você ver como esse Zop é um filho da puta, ele tá sentado no sofá com... com as pernas reganhadas e o cara espremido. Aí é que tá. Ele tá com a perna espremida e eu sou obrigado a reganhar a perna. É o talarico até de espaço, cara. Ele é um pouquinho mais largo, né? Em novembro de 2014, aconteceu um evento em São Paulo. O CBB, Cruz Circuito Banco do Brasil. Tipo Lollapalooza. Só que devia ser de filas de banco. Posso ajudar? Você pegando um título de capitalização. Aqui é fila preferencial. E tinha uns shows ali, daquelas pessoal fazendo barulho com as calculadoras ali. Coisa shows assim. Não, tinha um senhor ali fazendo isso. Era um senhor. Tudo bem. Várias bandas legais tocando, mas eu queria mesmo ver era o Paramore. Minha banda favorita, me julguem. E vocês aí que são de podcasts musicais, por favor, julguem isso. Eu julgo mesmo, cara. Não, mas julga, não, tô brincando. Julga pro bem, julga pro mal. Eu julgo pro mal. Você que é uma Spice Girl, todo mundo sabe. Quer que eu cante aqui alguma música? Eu posso cantar, se não, quiser. Não, obrigado. E você, não, Leandro? Cante, vai, cante o Wannabe. Wannabe. Agora eu sei porque acabou esse Spice Girls. Né? É. E pela voz eu tô vendo que ele era loirinha, né? Deu pra ver pelos cabelos do cu. Né? Tá descolorido. Né? É, descolorido. Mas para mulher é legal, eles lançaram um álbum aí legal. É legal, legal. Você acha isso também, Léo Lopes? Não, a gente fica julgando o Léo lá no Fermata. Ele julga o cara, eu falo do Paramore. Muito bem, eu gosto de Paramore, cara. Acho uma música boa pra fazer aquele sexo de ladinho. Paramore é uma música boa pra você fazer um sexo com o seu primo e gravar pros vídeos da família. Mas isso é mais blockbuster, não chega a ser clássico. Mas da família Floyd é um clássico. Na pré-venda, eu comprei meu ingresso pra pista premium. Porra... que me custou R$500 mais taxa de serviço, que foi uns R$30. Somando dá quanto, Anderson Legal? 530! Gênio, gênio. Ele tem pra aquelas Olimpíadas de matemática. Vale pra isso, cara. Faltou a taxa do cartão? Tá, faltou a taxa aí. Mas... faltou o preço aí do estacionamento que tem que pagar? Faltou a cana que ela bebeu lá? Exato. O cachorro quente na porta? Acho que aproximadamente deu R$2.000. Faltou a... R$2.000 líquido. Limpo. Então tá bom. Sem imposto. Sem imposto. Sem imposto. A semana toda eu perguntei pra minha namorada se ela queria ir junto, pra eu comprar os ingressos juntos e não correr o risco de esgotar. Claro. Mas ela sempre com a mesma resposta. Não... eu não gosto de multidão. E nem sou fã de Paramore. Eu e mais umas 23 pessoas acampamos em frente ao Campo de Marte durante pouco mais de um mês. Era longe esse show. Praticamente outro planeta. Olha que interessante. Era de outro mundo esse outro show. Mundo. Tá. Teve que ir pela rodovia do Sul. Mas como ela pegou a pista premium na rodovia do Adoçante. Rodovia do Aspartame. Puta que pariu. Xilitol. Ele até parou agora. Tá vindo, tá vindo. Do Choro Mosca. Faltando alguns dias para o show, minha namorada ficou empolgada com a ansiedade de todos nós que estávamos acampados e decidiu que também queria entrar na porra do evento. Mas é uma desgraçada. Não é uma, né? Filha da puta, né, cara? Nossa. É porque assim quem sabe pagar mais caro. É, exato. Que tal? Que tal? Logo agora que os ingressos, adivinha, já tinha esgotado. Mas o cambista tava lá. Fiz um corre e consegui um ingresso pista premium pra ela. Mas o cara que vendeu não deu garantia de que o mesmo ainda era válido. Tá esse papel aqui. Pode ser que você consiga entrar. Pode eu imprimi é. Hoje. Mas é, ó, R$2.000. Né? Papel comum escrito ingresso. O cara que fala isso, válido. O cara já tá falando, ó, é falsificado, hein? É, claro. Então... eu só pagaria se conseguisse entrar no ingresso. Então, pelo menos... ah, não, cambista honesto. É o cambista honesto. Finalmente chegou o dia do show. Eu nem acreditava que ia conseguir ficar na grade. Ver Hayley Williams de pertinho. Puta que pariu. Era um sonho. Eu era uma das primeiras da fila e minha namorada ficou mais atrás, já que ela não acampou. Deve ter ficado umas duas pessoas atrás. É. Na hora não, no vulco, né? Pra acampar, pra ver Paramore. Paramore né? Foi de Marte ainda. É. Ela, o Mars Rover. Exato, mano. O Schwarzenegger, né? E o estufando o olho. Mas era coisa de umas 15 pessoas atrás. Não era muita coisa. Então não valeu a pena acampar porra nenhuma. Acho que não. Se a namorada não, decidiu no dia e já tava 15 lugares. É. Porra. E era a última da fila. É, e entrar 16 pessoas nesse show. Tava lotado. Combinamos que eu guardaria um lugar na grade pra ela e veríamos o show juntas. Eis que começou meu tormento. Corri pra caralho e consegui a grade de frente pro palco. Melhor lugar impossível. E fiquei olhando pra trás esperando a namorada chegar. Ou seja, você ia ver a baba da vocalista aqui, ó, caindo na sua boca aqui, ó, cara. Ia ser louco. Ia cheirar o saco do guitarrista. Exato, exato. Fiquei olhando pra trás esperando a namorada chegar. Me distraí olhando por cima do ombro, tipo uma coruja, né, assim. E me perdi. E perdi a porra do lugar da grade. Tudo bem, não era tão ruim. Só tinha uma pessoa na minha frente. Esperamos no seu Wesley Zop, né? Cabeçona, cabeçona. Meus amigos de camping que entraram por último avisaram que ela não conseguiu entrar, que o ingresso não passou. Eu fiquei chateada, mas ainda feliz. Afinal, eu estava ali pra ver as bandas bem de perto. E também não tinha pago. Exato. Não pagou. É, e outro, entrou, não pagou. E outro, se foda, sua namorada, que deu uma de cuzona. Que deu uma de cuzona. Cuzona. Foi cuzona. Foi cuzona. A gente não tava falando de um bom um show de Legião Urbana cover, não. Qualquer bosta tem, qualquer lugar tem. Era isso. Era uma coisa equiparada tipo a Sérgio Reis. Sérgio Reis Miranda. Com Almir Sater aí. Sérgio Reis com Almir Sater. Cover. E o que? Sula Miranda, pô. Nossa. Cover também. Cover, que é Sula Mirandola. E que ia ser transmitido por um telão que estava no YouTube, não era um show de verdade. Mas aí que parada. Exato. Tá, então ela ficou lá feliz. Mas tinha um problema. Minha namorada não podia ir pra casa, pois ela saiu comigo. E se voltasse sozinha, os pais dela iam encher a porra do saco. Ela é filha única, é xodó, o bebê, embora já tivesse 22 anos. Então ela tinha que me esperar quase 9 horas do lado de fora. Sozinho. Quer dizer, não que ela ia abrir mão do show, óbvio. Pensa eu, se fudeu, bicho. Claro. Quem mandou? Vai ter... comer um pastel. E dá uma enrolada no pastel aí. Que... vai durar isso aí. Ela nunca fica sozinha. Então de meia em meia hora, mais ou menos, eu mandava mensagem pra ela pra checar se tava tudo bem. Quando estava no show do Skank, começou a chover. Só pra ficar uma cena bonita, né? O cabelo do Samuel Rosa molhado, seca, escorrido. Tudo nada é ruim, nada que possa ficar pior depois, né? Tu tá vendo o Skank, porra? Começou a chover. Então guardei o celular e fiquei quase 2 horas sem mandar mensagem. Tudo bem. Tudo tava bem. Lá comendo pastel. Não, pediu um pastel de peixe com espinho, né? Então ia demorar ali pra comer. Agora, se é o show do Skank, você não vai ficar mandando mensagem. Se o cara fala português, cara. E se o cara pega seu celular e lê suas mensagens? E aí? Te humilha, não. O Paramore se prepara pra entrar no palco. Eu mando um monte de mensagem pra saber se tá tudo bem e nada. E o pastel? E o pastel, né? Nenhuma resposta. Eu tento ligar e nada, só caixa postal. Engraçada. Meu coração acelera, o desespero aumenta. Tento outras vezes e nada. A banda entra e toca a primeira música, mas eu quase não presto atenção, pois se acontecesse qualquer coisa com minha namorada, eu tava fodida. O pai dela ia me matar, fora minha consciência pesada. E fora que metade do pastel era dela também. metade do pastel. Exato. Espero que não tenha sido de água de chuva. Começa a segunda música e eu tomo uma decisão. Vou sair. Preciso sair pra ver se encontro ela. Fico puta da vida, mas ao mesmo tempo sei que é a coisa certa a fazer e peço pro segurança me tirar. Ou seja, ela não queria sair por conta. Ela quer falar, segurança que me tirou. Eu vou arrumar uma briga em 3 minutos. Você me tira. Você me tira. É que os meus amigos precisam ver você me expulsando. Ele me lembra de que não poderei voltar mais e eu confirmo que quero sair. Saio correndo. Olho uma última vez pra Hayley. Começo a chorar de raiva e vou em direção à saída. Mais uma vez a segurança me avisa de que não poderei voltar para as dependências do evento. E eu só aceno. Acena como, né? Que não. Rolezeira! Vida louca! O sinal do Ronaldo. Ou mostrou o dedo do meio, né? Vai pra puta que pariu, né? Caralho. Não sou idiota não, já entendi. Que ninguém tem trouxa não, porra. Chego na saída, olho pra trás, o palco ao fundo, bem longe, respiro fundo e passo a catraca. Juro por Deus. Eu rodei a catraca, dei 2 passos e pá! Chegaram trilhões de mensagens. Oi, amor, consegui entrar, tô aqui dentro. Não! Entrei na faixa! Entrei na faixa, hein? Peguei o segurança pra entrar. É. Parece que é a vez de alguém comer pastel. É. Essa foi a primeira que eu li. Desacreditada, sentei ali mesmo e chorei. De raiva, ódio, queria matar minha namorada. Quando acabou o show, eu vejo ela saindo com um sorriso enorme no rosto. Que show foda! Foi o melhor show da minha vida. É, detalhe, ela nem gostava da banda. É. Era óbvio que ela tinha se divertido enquanto eu gastei mais de R$500 na porra do ingresso. Acampei mais de um mês. Passei mal naquele calor dos infernos e não vi a banda que eu queria. A filha da puta nem sequer teve que pagar o ingresso. Ela vendeu o que ela não conseguiu usar e com o dinheiro comprou outro pista comum. Genial! Ganhou dinheiro ainda? É. Puta que pariu, que genial! É, não era amor, era cilada, mas também foi uma trave. Um beijo na teta esquerda de vocês, enviado do Nokia tijolão. Cara, eu vejo. Olha, cara. Ela está vendo pelo prisma errado. Ela está vendo pelo prisma errado. É, na verdade, ela namora uma empreendedora. Ela, né? ela tem que ver que ela gastou R$500 no show do Skank. Na chuva. Depois de acampar um mês. Então foi bem caro mesmo. Ela ainda ganhou um banho ali, né? É, chuva, pô. Eu acho que foi ingresso mais caro que o Skank já vendeu na vida. Acho que nem quando os caras vão no Faustão ganha R$500. Os caras do Skank é mó felizão. Ó, quentão. Esqueceu do nosso show. É, a pessoa vinha. Depois do nosso show, a pessoa vazou. Vazou. Aquele é nosso. É, muito bem. O último e-mail de hoje, Aline Santos, o assunto sobre irmãos e primos. Porra, isso daqui vai ser quente, hein, cara? É um vídeo da família Santos, no fim do ano. É um filminho clássico ali. Olá, lindos, e Wesley. Olá. Perfeito o episódio sobre primos e irmãos. Imagino a quantidade de lembranças que isso vai gerar nos ouvintes. Simplesmente foda. Só não gerou lembranças em uma pessoa. Anderson Negão, que não teve porra nenhuma pra contar. Mas eu não vi esse episódio. Por isso. Exato. Por isso mesmo. Por isso. Não veio porque não tinha nada. É, não tinha mais casa de vó pra varrer. Exatamente. Era só pegar uma história do Asbar, pô. Não ia enviar, mas é sempre bom perpetuar as cagadas que fizemos. Ainda mais quando temos testemunhas filhas da puta que nas reuniões de família sempre soltam... Oh, lembra daquele dia que o carro da polícia deu perca total? Caramba! Nossa senhora! Era uma tarde de outubro de 1999 e por ser uma das irmãs mais velhas eu tinha como obrigação ir buscar meu irmão na escola. Tudo bem. Sorte ou azar, no interior os parentes colocam os filhos na mesma escola. E aqui não era diferente. Meu irmão estudava com meus primos e assim todos ficavam felizes, pois eu poderia trazer a cambada que tinha 9 anos. Então, era ela e devia ter 10, 30 né? crianças atrás. A Aline na Kombi, cara. Ela dirigiu um busão Cometa. Mas tinha 11 anos. Né? Exato. Pois bem, a escola não ficava longe, até porque nada é longe quando se mora no interior. Mas, para chegar lá, era preciso atravessar a cidade. Ou seja, 5 minutos. 5 quilômetros. É. Neste dia, me arrumei toda. Pois, ao cruzar a cidade, poderia encontrar algum bruto. Vulgo Crush. Peguei a bicicleta e fui buscar os anjinhos. Dudu, irmãozinho lindo. Poc, esse apelido ninguém sabe por quê. Juninho e Igor. Gostava muito de andar de bicicleta, então sempre passava por caminhos diferentes para passar o tempo. Eis que no caminho para a escola vi uma ladeira e no final dessa ladeira uma lombada. E tem um cara empurrando uma moto e uma menina do lado. Ou um obstáculo, aqui a gente chama de tartaruga, então no final da ladeira uma lombada. Sim. Eu subi a ladeira e, como estava cedo ainda, desci alucinadamente a rua na maior velocidade. Super radical quando se tem 14 anos. Subi e desci mais umas vezes. E sempre que passava pela lombada, a bicicleta dava um pulo. Na minha cabeça, isso era muito radical. Parece radical. Ela estava indo buscar escola, lá e ela ficou dando volta no quarteirão para descer a ladeira. Cara. Depois de rampar a lombada por um tempo, fui até a escola pegar os anjos. Na volta, eu fiz questão de fazer o caminho que nos levaria por aquela ladeira radical. Ao chegar nessa rua, eu disse, meninos... Desce da bicicleta. Ela tinha um sidecar pra levar as crianças. As crianças correndo atrás. Um no cano, um no guidão, um atrás. Exato. Um de cavalinha. Eu vou rampar aquela lombada. Coloquei na marcha leve. Não sei por que ela falou. Realmente, porque se você quer velocidade na descida, vai na marcha pesada, né? É. Fui tão rápido que não percebi que a bicicleta não tinha freio. Caramba! Nossa. Depois disso, não lembro de muita coisa. Rampei a lombada, como esperado, e passei direto no cruzamento, que não era preferencial minha. Bati num carro. De polícia. E acordei no chão cheio de vidro da viatura. A bicicleta toda torta. Eu estava com um tênis apenas e já estava cheio de gente em volta. E 4 crianças mortas. Ah, essa rua que eu desci ficava no centro da cidade. Nisso a pessoa já levanta com os dois ouvidos sangrando, né? Tô bem. De boa. Não machuquei. Meu ouvido sangra sempre, gente. Mas e se o osso na sua canela pra fora? É normal. Vou ali comer um bacon. Mas por que você tá se rastejando? Parece que não tá sentindo as pernas. É normal também, gente. Eu nem sinto minhas pernas. É cãibra. Por isso que eu caí de bicicleta. A polícia me levou até o pronto-socorro, onde me deixaram em observação e para fazer os curativos. Ralei as costas inteiras, pernas, braços e, por ter quebrado o vidro com a cabeça, acharam melhor me deixar ali em observação. Tem razão. Puta, cabeça dura, hein, bicho? Um vidro de viatura. Ou um vidro mole, né? Errado. Prova né? de bala. Eu quero que tenha sido vidro lateral, porque se for parabrisa, caralho. Dias depois, a polícia foi em casa para registrar o boletim. Disseram que a viatura ficou extremamente danificada. Deu PT, né? E deram perda total. Assim eu teria que ir registrar o ocorrido na delegacia e explicar com detalhes o ocorrido. Vergonha maior não tem. O delegado insistia em oferecer o conserto da bicicleta, achando que os policiais na viatura estavam errados. Recusei, pois sabia que levaria outra surra se eu mentisse. Outra. Ainda hoje ouço meus primos falando. Aí, você parou a bicicleta e disse: se liga na lombada lá embaixo, eu vou rampar. Juninho. Aí você desceu voando e bum, bate no carro. Dudu, eu vi seu tênis voando, achei que fosse sua cabeça. O pior, quem tava lá em cima da ladeira deve ter sido uma puta vista da hora. Caralho, é camarote, né, cara? O Poc fala, véi do céu, o Dudu chorou achando que fosse sua cabeça. E foi assim, perdi um tênis, uma bike, a dignidade e o respeito com os primos. E ainda ganhei passagem na polícia. Mas uma bela rampada. É isso que dá fumar chá, né, Wesley Zop? E buscar os primos na escola. Não pode, pô. Porém, tenho como grande vitória pessoal ter dado PT numa viatura batendo com uma bike. Foda mesmo. E a cabeça, né? Exato, vida louca, beijos, meninos, boas festas e um próspero ano novo. Espero que não seja tarde. Porra! Já tá bom. Ai, caralho. Esse foi o e-mail da nossa querida Aline S. Alines. Aline Santos. Aline Salame, como bem lembrou nosso querido Leandro aí. Sem mais delongas, acabou a nossa sucinta e rapidinha. Já! Parecendo uma gozada de porco. Né? 30 minutinhos. Um bucaque de porco. Um bucaque de javali, né? Selvagem, porém gostoso, né? Sim. Então vamos para a nossa anunciação de temas de hoje. Temos vários convidados aqui, eu podia pedir para eles anunciarem, mas não. Não. Temos o rei da podosfera aqui, campeão em 1992, de quem anunciava mais presuntos no supermercado do Tadeu, lembra? Mas não era o Tadeu que anunciava. Não, era o supermercado do Tadeu. Aquela final foi Gabriel Asbar contra a Juquinha da padaria, cara. Banho, Juquinha. Sim. O fanho que tinha perdido uma parte da língua porque mordeu o porco espinho, você lembra? Puta história. Eu queria chamar ele um dia aqui se ele não tivesse morrido. Só que o Gabriel ganhou de lavada, né? Mas, porra, tudo bem que ele faltou no dia, mas tá. Tava morto. Gabriel Asbar. Use essa beleza de voz, de sentimento e, por que não dizer, de rola rosada. E de peitoral. E de peitoral. O peitoral dele eu acho ok, viu? Não. Belo peitoral. Você acha? Eu acho ok. Você é docinho, cara. O Léo tá evitando. Gabriel Asbar, anuncie. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é... Como se manter virgão? Eu não sei porque ele falou olhando pra mim. É pra ver se eu olhando. Todos olharam pro negão. Todo mundo. Hoje em dia, cara, essa sociedade opressora tem mulheres passando a vagina promíscua na sua cara. Cara, quem me dera. Por onde você anda? Tô precisando andar mais a pé, por aí. Tô ficando muito em casa, né? Tira o capacete. Não, não tô. Você vai ao mercado, bucetas pulando no seu rosto. Qual o mercado? É o do Tadeu? É o do Tadeu. O endereço ali. É um desafio se manter um virgão hoje em dia. Tô vendo. Mas tem pessoas que conseguem essa proeza. Tem pessoas que resistem. Cara, tem pessoas um que Deus. Dão cursos, palestras, que se mantêm a todo momento de pés juntos, peitos estufados e falar que não. Eu sou virgão. Eu só sou um pedaço de linguiça, não. Minha rola não serve só pra passar dentro de você. Vai e volta, não. É. Eu consigo fazer também um carimbinho de batata com a minha rola. É. Eu mijo também. É. Eu faço uma carinha nela e chamo de Fred. Eu faço pirocóptero. Exato. Eu penduro toalha ali, depois do banho eu penduro a toalha ali. Então, porra, hoje vamos mostrar aí pra essa garotada aí que quer se manter virgão. Mas não sabe como. Não sabe como evitar. Não, né? Sabe como evitar, cara. mas esse podcast é um lixo. Não, não, é o lixo do lixo. Muito bem, então, já avisando aí, tem pessoas muito transantes, comedoras da vida. É verdade. Mas você que é transante e comedor da vida, nem ouça isso aqui. Ou ouça pra saber o que você tá perdendo. Pra saber o que você fez de errado. Pra saber o que você fez de errado. Porque imagina, cara, eu penso, todo mundo aqui conhece Café com Porrada? Com sim, certeza. É um podcast. Infelizmente conheço. Imagina a Krau, cara, a vida do Krau. Saiu uma sexta-feira à noite e transar com 10 mulheres. Não, mas ele só queria sair pra beber com os amigos. Exato. E aí? Imagina a vida desse cara. Ele só queria chegar até o ponto de ônibus de boa. Tentei chegar até o ponto de ônibus. Exato. O cara só queria ter pego o Uber ali, cara. Pô. Então, imagina. Não pode ir pro portão da casa. Exato. Cara. Ele queria pagar com dinheiro o Uber. Exato. Ele só quer que um dia uma pessoa olhe diretamente nos olhos dele, sem pensar qual o tamanho dessa rola, qual o sabor. Sim, e porque sem água não, na boca. E né? Porque não tá me comendo pelo cu só a buceta? É isso que é meu filho. É só isso que ele quer. Mas, então, existem aí pessoas que sofrem, que né? Sofrem com isso e estamos aqui pra ajudá-las. Fizemos uma pesquisa jornalística. Uma pesquisa de campo, Wesley Zopes há 3 anos sem comer ninguém. Poderia até falar até melhor que ele. Anderson Negão dá palestras, mini cursos de como não se comer ninguém. É, até agora 100% de aproveitamento. De não aproveitamento. Mas de aproveitamento do curso. Exato, é. E aí, então, a gente vai ajudar, a gente vai explanar sobre técnicas para você que escolheu esperar. E permanecer. Mesmo quando a vida não quer que você espere. Ele esperou até a morte, para que depois da morte faça alguma coisa. Para você que escolheu esperar, permanecer e continuar. Né? A vida ali, você não quer comer. E perpetuar, não. Deus chega pra você, ó, come, eu preparei pra você eu aqui. Eu fiz essa pessoa pra você, senão ela vai morrer. Ruiva, olha só, ruiva, em cima e embaixo é ruiva. Ruiva original. A cortina combina com o tapete. Não sei porque o cara vem falar de design. Interiores, ele toda hora quer falar. Ele já, acho que ele já começou a falar coisas pra se manter virgem. Mas segura aí, Leandro. A primeira fala aqui é dele, né, cara? O homem aí que inventou a virgindade, né? Queria ter inventado. Aí teria lógica. O cara que foi o primeiro talarico lá no Jardim do Éden. Por quê? Tentou comer Adão. Quando já era Lilith, né? Já era casado com Eva. Lilitina, né? Lilitina era o nome do meu toba. Lilitina. E aí, Wesley Zop? Qual é a primeira coisa que você trouxe aqui hoje pra falar pro nosso ouvinte? Como se manter virgão? Aula de coach aqui, aula de coach. Sim, eu vou falar o princípio básico. O básico. Onde você vai? Uma festa, uma balada, suruba. Sim. 10 mulheres olham pra você. Como se você fosse uma bela bisteca de suíno. Só a linguiça. Você parece uma bela bisteca de suíno. Como mesmo. Uma mini linguiça. A bisteca tá ali no meio. Né? Ele é o suíno inteiro. Eu tava falando do cheiro, mas tudo bem. É verdade. Qual a sua técnica principal? Sua técnica de saída pra se manter virgão? Você não vai ficar viciado em cocaína, você não vai ficar viciado em escutar Sérgio Reis 24 horas por dia se você não começar. É verdade. Uma vez que você nunca ouviu a voz do Sérgio Reis. O cara falou, não sou louco por caldo de cana, mas não, nunca tomei nunca caldo tomou. De cana. Então ele fica tomando água pura, achando que é caldo de cana, porque ele não sabe o gosto ainda do caldo de cana. Ah, né? Imaginando como seria. Como seria todo. Um caldo de cana. Então se ele nunca tomar o caldo de cana, é muito mais fácil. Né? Se manter Sem caldo de cana, vamos dizer. Caldo de cana. Caldo de cana. Né? Tô falando de garapa, né? Caldo, é garapa ainda. Caldo de cana, caldo de chana. Sim, qualquer caldo. É, qualquer caldo que rime aí. É. Então, eu acho que o segredo é não começar, mas o ruim é você se manter não sexual depois que você começou. Você acha aí, que... Aí é um cara aí na abstinência, entendeu? Aí você... É um cara que sofre. Então, você tá certo, negão. Nem comece. Não começa nessa vida, não, cara. Cara, a primeira dica que eu vejo que funciona... Eu infelizmente já sou casado, já tenho uma já filha. Já não transa queria, mais. Queria eu ser virgão pra não ter tido uma filha, entendeu? Eu já falei, filha é bom, mas dura muito, né? Não tem questão. Tem razão, tem razão. Mas a questão é... A primeira coisa que eu vejo, você chega nos lugares, é batuta, Floyd. Você que é um estudioso. Você vai pensar que é contraditório. Funciona, cara. A ciência é contraditória às vezes. Se cara. A ciência não vai explicar, a astronomia explica. Exato. Ou a religião. É. Mas funciona semelhante ao pulo do cavalo, quando o cavalo vai passar por um... Obstáculo. Ele tem que abaixar pra conseguir o salto? Ah, claro, né? Exato. Mas como que ele vai pular? Não tem como pular de uma vez. Ele vai atropelar a cancela. Não sou cavalo, cara. Mas é assim, pra você se manter virgão, você tem que vir com o discurso que você é um comedor, cara. Exatamente. Um garanhão. Um garanhão. Então você vem, você quer se manter virgão, então você vem com aquele discurso que você é um comedor absurdo. Boa. Que você é um comedor que... Chega Gabriel Asbar da sua humildade hoje não, fala... Não vai falar nada. Não, né? Não. Não, eu vim pra assistir hoje. Não, mas... Mas chega Gabriel Asbar, um exemplo hipotético, fala, hoje eu comi 3 pessoas. Normal. Normal, pra Gabriel Asbar, você fala... O crau, né? Noite crau. Fraca. É natural. Normal. Exato. O que aconteceu? Isso, tava chovendo isso pedra? Isso ainda às 9 da manhã, né? Isso. E daí... Você tem que chegar e falar, não, mas eu também comi 19, só que enquanto eu estava num foguete da NASA, entendeu? Você faz um negócio absurdão pra todo mundo pensar que você é um mentiroso e virgão. Você pede o microfone pro palestrante, fala, tem uma coisa pra falar aqui. Metade daqui eu já comi. Metade daqui é puta e metade eu já comi. Não, mas não comeu não. Puta! Chama puta da vida! Meu filho, o que você tá falando? Você tá chamando sua mãe de puta? Eu nunca te comi! Você é puta! Caralho! Deu pro meu pai direto que eu e aí? E aí? Eu não tava aqui! Eu via toda noite, né? Daí no final, ah, sim! Feliz Natal pra todos! Vamos ver o vídeo de Natal aqui! Obrigado pela palavra, padre! Então, eu pensei que é uma boa estratégia. Você chegar falando que você é um comedor. Cantando de galo. Não, que você é isso, que você é o rei do galinheiro ali. É. Daí todo mundo te olha, ninguém fala nada. Ninguém mas te julgam, né? Mas daí todo mundo pensa. Esse cara é um bosta, né? Esse é um virgão. Esse é virgão, gosta de falar. Né? Esse é um virgão clássico. Ou, se não, quando... Não é ele, mas ele tem um amigo dele que é comedor. Aí também. É. Ah, o amigo dele, que você só fala do amigo, você ele só fala do amigo. Mas aquele amigo que não perde nada, né? Não perde uma de você. Você fala que você pulou de paraquedas e caiu no mar, porque o seu paraquedas não abriu. Ele, mas tem um amigo meu... Depois ele dirigiu um submarino. Quando importante que o amigo também seja virgão pra que você se conheça colaborando. Você poderia combinar, fica até melhor. Fala que a gente foi lá e comeu um puteiro inteiro ali, ó. De graça, elas pagaram pra gente. Então, ou você é o rei do galinheiro ou o amigo do rei do galinheiro. Pra se manter virgão, tem que ser. E daí todo mundo... É um respeito social, é um contrato social. Todo mundo te olha ali e fala, ele é o virgão. E você, não vamos julgar, né? É, não vamos julgar o... virgão. Não vamos julgar o virgão de novo, né, gente? Então é isso, cara. Virgão. Gabriel Asmar, você conhece virgões? Conheço. E você? Correm assim, né? Andam em bando. Tentam ser seu amigo. E às vezes você vê o comportamento desses virgões, assim, por exemplo, falar que comeu pessoas da construção. Isso é o clássico. Não, não, rima. É, é. A prima na construção. Ou é. Tinha sempre uma menina na rua que chupava o pau dos outros na construção. É. Menos o seu, né? É. Não, isso é normal. Fala que você tava lá. Mas também. Então eu caracterizo também. O cara falou, construção, prima, tia. Porra, é o Virgão. Mas peraí, tia também? Porque tem um amigo meu que se gaba por ter comido a tia. Ele é o Virgão. Você é o Virgão, seu desgraçado. Eu sei que você ouve aqui esse podcast. Não, desgraçado não. Parabeniza ele. Parabéns, você. Não, mas é porque ele é mentiroso, né, cara? Não, ele mentiu pra mim. Isso, Wesley Zop. Você tem que ter que é tipo um crachá. Ah, eu comi minha tia. Virgão. É, exato. Você já parabeniza, ele já espera os parabéns. Ah, não por ter comido a tia, que mentira, mas eu por ser virgão. Eu sempre dei parabéns por ter comido a tia. Não. Então eu dei parabéns errado. Né? Então a culpa é minha. Então é tipo o médico que quer mostrar que é médico, faz o quê? Sai de jaleco na rua, não é? Às vezes acontece isso. Né? Então, é a mesma coisa. O cara chega e fala. Comi minha prima na construção pra quebrar o gelo. Entendeu? Ah, depois eu falo. Não. Aí você já nem tenta dar pra essa pessoa. Então, parabéns aí, eu sei que você ouve. Comedor de tias, entre aspas. Tia. É. Não, uma coisa que você falou de virgão, que é meio que. É o cara que anda, ele anda assim, ele carrega uma coisa que é tipo um amuleto. Que é a primeira camisinha que ele comprou. O cara carrega a camisinha. Na carteira. Ele comprou extra larga. Só que... Claro. É aquele negócio, o cara entrou na farmácia ou no mercado, ele pegou a primeira que viu, pagou, pôs na carteira e nunca mais saiu de lá. Não, mas isso é tipo uma ferradura mesmo. Exato. Então todo virgão tem sua camisinha da sorte. Sua camisinha. Ele nunca vai usar, já venceu faz 6 anos. Exato. Detalhe, o Wesley Zobb chamou a atenção, é extra larga. Tem extra que ser larga. Extra. E farmacêutico, da onde ele tá comprando lá, fala, esse é virgão. Exato. Tá comprando o seu amuleto. Tá... Parabéns. Parabéns, já dá um parabéns. Sabor de cara, jaca. Né? E o cara acha que tá dando parabéns porque ele é pintudão. É, exato, mas não é. Virgão, é até bom que o... Se o atendente também for virgão, aí ele já sabe. Aí, porque ele tem um cumprimento, né? Tipo maçonaria, é tipo maçonaria. Né? Mas você não tem que dar o cu pra entrar. Não compra essa, que essa não é pra gente. É, não, pega essa aqui. Você não quer essa aqui que brilha à noite? É. Parece Star Wars. No pirocóptero, isso aqui. Mas peraí, esse pacote vem 3, não é demais? Ah, mas dá pra mais 2 amigos seus. Divide com seus amigos. Vou demorar pra usar tudo isso. Eu tenho uma pergunta. Pra se manter virgão, tem que manter a esperança de que um dia vai se fazer? Não, mas você tem que cantar a bola que você faz, né? Exato. Então a esperança tá. E você com você mesmo antes de dormir, tudo bem. Não, mas é que aí tem um... Acabamos de pegar um perfil psicológico aqui também. Aqui não é a ESPO. Exato. O virgão, ele não acredita que ele é virgão. Tem essa... Ele acredita na mentira dele. Ele não sabe que ele é. Ele realmente comeu a tia. Sim. Ele pensa que aquela vez que a amiga colocou o braço na perna dele, ela já tava tocando uma pra ele. Né? Tipo, ele comeu a tia com a camisinha da carteira. Mas ele vai falar pra todo mundo que comeu, não foi nem pra ninguém conhecer. Se você perguntar pra uma criança, o papai não existe. Então, pra ele também, pro virgão, ele é o rei do galinheiro. Sim, verdade. Muito bom. Entendeu? Então tem uma análise que independe do sexo também. Às vezes o cara transar e continuar sendo um virgão. Né? Sim. Às vezes o cara transa por acidente. Transa sem querer. Às vezes ele, porra, muito melhor que a minha tia, com a minha camisinha. Podia extra larga? Com a minha camisinha extra larga que fica apertada. Florescente. Podia ter ficado em casa jogando fifinha. Em vez de estar aqui. E tô aqui transando, olha. Aqui transando. Então o cara não tá nem concentrado na transa. Então fazer sexo realmente não aumenta XP, cara. Não vou upar meu char. Vou upar meu char. Uma forma de se manter virgão, cara. FIFA 17 tem o um modo carreira, mano. É o seu personagem, cara. Até o par, cara. Engraçado que é diferente você jogar o modo carreira com Maradona, né, cara? Acaba rápido. Anderson Negão, você... Eu sei que você não sabe o que a gente tá falando. É, não, claro. No seu curso vai muitos virgões, imagino. Sim. Vai bastante. Porque eles querem se manter. Não, mas o meu vai o virgão do bem. É aquele que sabe que quer ser virgão. É porque o Negão, o que ele faz? Ele não come qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Ele é o tipo de pessoa. Ele é o tipo de pessoa que pra comer ele tem que ter uma ligação entre a rola dele e o cu da pessoa. Não é qualquer uma. Mas o Negão, um dia... Esse cara é mestre. Eu fico emocionado aqui. O Negão é mestre. Vou te dar um exemplo. Um dia Negão estava na cidade de São Paulo. Não estava, Negão? Estava em São Paulo. E ele postou, estou na cidade de São Paulo, no Facebook dele. Não sei porque ele faz isso. Talvez um reflexo de ser virgão. Não, ou como se ele se importasse. Claramente, uma pessoa vem, uma garota... Não, uma chamale. Não, uma, garota mesmo. Uma mulher. E fala, nossa, Negão, você está em São Paulo? Por que não me avisou antes? Que a gente saía junto. Que a gente saía junto, a gente se encontrava. Ok. Com você, no auge dos seus 27 anos, exalando a paixão. Melanina grossa. Uma mulher chega para você e fala, vamos sair juntos. Na noite de São Paulo. Você é solteira. Você é solteira. Isso. Seu piruzinho aceso. Aceso. Claro. Funcionando. Claro, roxo. Não, claro. Opa, escorrendo pela bermuda. Exato. Aquela revista de pesca lá. Perdendo bola em academia, bicho. A primeira palavra que pensa é sexo. Essa menina quer dar pra mim. É, lógico. Cara. Eu vou pôr trancar. Vou chapuletar, bicho. Vou bombar até os olhos dela saltar pra fora. Exato. Mas é claro. Vou abrir no meio. Eu tenho uma camisinha extra larga, cara. Aí você fica falando pra vocês. Como você não é virgão, você não vai falar pra todo mundo. Fica com você, pô. Essa aqui eu vou comer. Na sua mente. Sim. Negão, o que você fez? Não é o que você faria, não. O que você fez. É, o que você fez. Ah, sim. Ah, hoje eu tô com a minha família aqui, tô de boa. Qualquer dia a gente combina um. Ele responde isso. É. Corte seco ali, corte seco. Pra Montina. Eu tenho uma ocasião que ficou na minha cabeça clássica. A gente já contou uma semana passada. Não, mas não é essa. Tem outra, tem mais. Estávamos numa festa junina. Muito bem. A menina e todo mundo dançando quadrilha, todo mundo com seu casal, certo? A menina chega pra ele, uma menina que nitidamente quer dar pra ele. Chega raspando a buceta, não. Assim, nas costas. Não, deixa eu sabe aquela lambida de cabelo? Chega dando aquela lambida de cabelo. Ele relaçou os dedos, mas não usou a mão. Deixa eu te explicar um negócio. Ela chegou pra mim e falou assim, ó, eu não vou chegar que eu tenho vergonha, mas se ele chegar em mim, eu cato sem dó. Eu quero dar pro Negão. Mas ela falou nessas palavras. E o Wesley chegou e mostrou a mensagem pro Negão. E mostrei a mensagem pro Negão. Aí chegou pra ela, toda, disponível. Ela toda disponível, puxando um assunto, quebrando um gelo. Tentando quebrar um gelo, chegou pra ele e falou assim, viu, Negão, você dança quadrilha? mordendo o lábio, entendeu? Mordendo o lábio e tal. E daí o Negão, pô, o que você falaria? É claro que eu danço quadrilha. Mas só danço se for com você. Exato. Sim. Você faria isso, Leandro. Vamos ali na pescaria. Sim. Sim. Pegar na minha vara. E ela pegaria. É aí que tá. Ela quer pegar. Mas o Negão, perspicaz, sabendo que é o que ela quer, dá. Como que ele vai evitar isso aí? Ele na cabeça da garota. E ele pensando, Deus me dibre, né, cara? Tem que comer essa garota aí. Vou fazer a pergunta pra ele, ele vai responder o que ele respondeu pra gente aprender. Hein, Negão, você não vai dançar quadrilha, não? Eu não danço quadrilha, eu formo quadrilha. E virou a cara. E a menina ficou lá sem par. Parabéns. Assim se faz pra ser um virgão de verdade. Exatamente. Obrigado. Pelo nível do Negão, quanto ela já tava desesperada, jogando baixo. Não. O Negão é um belo espécime. Olha ali. A melanina. O cara é alto. O cara é melanina excedente. Fortíssimo. Mamilo sai na camisa assim. O cara usa uma camisa de basquete aí da irmã dele, mas não. Dá pra ver qual é o coração do cara, né? Pela camisa. Mas o cara tem um carrão, Esse é outro detalhe, hein? De virgão. O cara achar que ele tá no carrão, todo mundo vai achar que ele é pegador. Porque o cara tem o carrão. Fala, porra, meu carro come mais por mim do que eu mesmo. Ali, ó. E bota aquele som no porta-mala, chama mais 3, 4 amigos virgão, cara, e sai rodando a roda cidade, aquele som estourando, com aquelas músicas, eu como aquela filha da mãe, eu como... Enche a garrafa de vodka. Como todo mundo, como tua irmã, e pronto. Enche a garrafa de vodka de água e fica fazendo que tá bêbado bebendo ali no porta-mala. Tipo, compra um litro da vodka mais barata e 7 de energético, cara. O Floyd teceu outro... Outro perfil aí. Uma outra perfil. Então tem aquele cara, o Virgão, ele vai então precisar ter um carrão. Mas pra falar que pra come. Pra falar que come. É. Sim. Nesse carrão tem que ter um sonzão. Claro. Rebaixar. Rebaixar. Neonzinho. As rodas prateadas lá, os negócios... Cromadas. Aquela que quando o carro para, ela continua girando assim, isso. Ó. Coisa que brilha. Bota um ventilador. Né? O legal é que ele dá carona pra prima dele bonita só pra dizer que comeu. Ele passa na rua dos que tão, amigo dele estão indo, que nem tá na rota, só pro pessoal ver ele passando com o mulherão no carro. Mas ela tá no banco de trás junto com dois homens que ele botou ali. Porque são quatro pessoas no carro. E liga pros amigos falando, ô, tô indo comer, hein? Tô indo comer. Daí vai e para no fast food. É verdade. Ele não quer mentir isso aí. Ele é virgão, ele não é mentiroso. É. Você, pai, que tá preocupado aí. Ah, meu filho vai ser virgão? É só você observar se o seu filho... É uma preocupação que eu tenho, cara. Exato. Filho, observe. Eu tô aqui fica atento. Meu filho vai ser o virgão do carro. Observe se seu filho... Observa se ele tem um carro. Não, porra. Quando ele é criança. Primeira coisa, nunca deu um carrinho pra ele. Não. Observa se ele é o desgraçado que coloca o CD no pneu da bike. Se ele é aquele desgraçado que tem CD no aro da bike. Uma buchinha. E pininho de ferro na bike. O seu filho vai ser um virgão do carro, cara. Ele é o da bike. Ele é o da bike por falta de recurso. Exato. Ele vinha com história de construção. Pergunta, filho, você é virgem? Ele fala, não, eu comi fulana na construção. Já mete um tapa na cara. Comi a prima ali. Você não comeu ninguém lá. Você nem sabe pular um muro, seu desgraçado. Eu já comi a sua irmã. Você não tem tia. Você não tem tia. Eu sou filho único. Não minta pro seu pai. Mamãe abortou. Aí ele fala, mas tá aqui na minha carteira, minha camisinha. Minha mãe abortou porque não queria um neto virgão. É por isso. Oliveira, você é do Rio de Janeiro? Malandrilson, lá tem virgões com essas características que a gente tá falando? Com certeza, tem em todo lugar do mundo, todo lugar do planeta. Talvez até em Marte. Shows em Marte? Dos shows do Paramore. Do Paramore é muito. Até na Rodovia do Açúcar. Cara, tem uma característica muito legal do virgão, que é aquele cara que sempre que vai numa loja de roupa, ou então passa por alguma atendente de supermercado, ele sempre diz aquela, tá vendo essa mulher, ó? tá me dando mole. Ela tá querendo dar pra mim. Tu viu como ela olhou pra mim? Ela tá doida pra me dar, cara. É porque tem o Virgão, é verdade. O Virgão, ele... faz isso mesmo. Quem não sabe, o Virgão tem um pau de mel, né? Exato. Por onde ele vai? Tecnicamente, né? Ninguém sabe. Ele acha que tem um pau de mel. Ele acredita profundamente nisso. É fé, né? É coisa de fé. É aquele negócio... Você, por exemplo, você foi no banco... e tirou ali R$500. Você enfiou no bolso. Ninguém te viu entrando no banco, ninguém te viu saindo. Mas quando você tá andando na rua, parece que todo mundo vai te assaltar. Essa é a sensação do Virgão. Ele falou, tem um pau de mel. Todo mundo quer que eu coma. Essa é a sensação. É importante que o ouvinte entenda que o Virgão acredita profundamente. Ele passa no polígrafo. Exato. É. Se perguntarem qual a consistência do seu pau, ele vai falar, meu pau é de mel, 100% mel. 100% mel. Própolis. É cera royal. É cera royal. Não, ele acredita totalmente que todas as mulheres do mundo querem dar pra ele. Ao mesmo tempo. Exato. Ele fala, não, essa daí não. Mas ele evita porque o padrão dele tá muito acima, ele não vai querer catar aquela lá. Porque se todas as mulheres querem dar pra ele, pode escolher modelos, atrizes e tias e primas em construção. se o cara fala pra você, ó, aquela menina ali, tá afim de dar pra mim, olha como ela olha pra mim e tal. Daí você fala, viu, então vai... pega. Ele, não. Não é bem assim que funciona. Não é assim. Eu quero um desafio. Você não entende. Eu quero um desafio. Não. Nunca é aquela que ele vai pegar. Não é só porque ela te mandou uma mensagem, Wesley, falando que ela quer dar pra mim, usando essa frase, que eu tenho que ir lá comer ela, cara. Não é assim, não. Pô. Tem razão. Não, e o pior é que o cara insiste em chamar a mulher. Tá vendo? Quer dar pra mim? É uma vagabunda mesmo, né? Ainda tem denigra a mulher. Na verdade, isso é um combo de Virgão, porque além dele querer dizer que todas as mulheres dão pra ele, ele agride as pessoas. Sim, essa é uma outra forma de se manter. Ele culpa as mulheres de quererem dar pra ele por causa do suposto pau de mel dele. Não, de não conseguirem resistir. Não conseguirem resistir a essa delícia. Pra você ser negão, basta só acreditar pra ter um pinto de mel também. Exato. É só falar, e aí, negrada? E aí, você pega Virgão, outro detalhe do Virgão, é uma dificuldade de se comunicar. Porque o Virgão, a gente percebe aqui que ele vive num mundo paralelo, né? Sim. Num mundo paralelo onde ele come todas as pessoas do mundo com seu pau de mel e seu carro brilhante, né? É paralelo porque ele nunca vai encostar em alguém, né? Senão seria perpendicular. Senão seria perpendicular. O dele é perpendicular. Tangencial. Então, ele vive num mundo paralelo de falta de comunicação, porque para ele manter esse mundo funcionando na mente dele, ele não consegue externalizar muito bem. E daí, quando ele realmente quer comer alguém, quando ele vê uma gostosa, qual é a capacidade de se comunicar? Se ele nunca treinou. Se ele nunca treinou. Então, quando ele passa de carro por uma gostosa e fala, ei, psiu... Puxa pelo cabelo. Chega, é o cara que chega na balada e dá aquela puxada pelo braço na mulher. Sim. Dá aquele beijo molhado, assim, com cheiro de piroca na boca. Porque como ele acha que a piroca dele é de mel, às vezes ele... acha que reflete no hálito. Reflete no hálito. Acha que qualquer piroca é de mel e chupa pra ficar com sabor de mel. Isso quando não dá aquela sarrada, né? Exato. Isso quando não dá sarrada. Quando dá encostada no ônibus, quando não chega aí o Virgão, não chega e fala, e aí, piranha? E aí, vagabunda? Não fala assim da irmã Clarinha. Porque na cabeça dele, no mundo perfeito dele, aquilo ali é uma forma que a mulher vai ouvir e falar, nossa. Eu sou piranha mesmo. Eu tenho que dar pra esse cara. Eu só esperava isso. Ele tem razão. É verdade. Puxa pro cabelo, ela fala, uau. A mulher pensa, Nossa, ele me enxergou tão bem. Ele percebeu que o shampoo é pra deixar mais resistente. Ele viu em mim coisas que as outras pessoas não veem. É. Ainda posta nas redes sociais. Partiu deixar o convento. Exato. Ele agride falando que ele é um chavecador. Exato, né? Cara. Na cabeça dele a comunicação é muito... É, homem das cavernas. Exato, ali, né? É um negócio meio... É um chaveco raiz. Né? Sim. Falta dar um tacape na cabeça da mulher. Raiz não, rasteiro, né? Porque é baixo o negócio. É sujo. É igual do ateu, né? É igual do ateu. É. Exato. É. Então a mulher não precisa ficar brava quando passar um cara e falar, aí gostoso de carro. Tá engraçado que o cara passa de carro tipo, e aí gostoso, passa de carro, vai embora. Como que a mulher vai fazer? Vai correr, né? Por que ela corre? Agora eu tô louca pra você. Aí o cara tá com amigo e tá falando, caralho, tá me seguindo, porra. Acelera, acelera. Vamos, eu e você na nossa batida de 50 cilindros. Desce da moto aí que eu preciso correr. Então a mulher não fica brava. Você pensa, porra, é um virgão, ele não consegue extravasar a comunicação dele. Na verdade, ele tinha pensado ali na nova poesia, ele é o novo Shakespeare. Mas, externaliza, né? Eu só consigo externalizar. Piranha! Tem que parar esse cara e falar, escreve o que você queria. Escreva. Ó, finge que eu sou sua tia na construção. Ele escreve. Ele desenha. Pintura. Pô, cara, ele até troca de carro. Faz o normal. Faz uma obra maior e mais organizada que o menino do Acre lá, né? E você, Leandro, o que mais você pensa aí? Cara, a gente tá falando do virgão da nossa geração aqui, né? Mas existe outros? Ah, tá nascendo a nova geração. É verdade. Tudo que tá junto aqui... Gerações. O Zop já viu muitas ondas de gerações diferentes. O Zop pensou, Noé, aquele virgão. Só queria levar casal de animais. Pra ninguém chavecar ninguém. E não deixar ver o curral uma zebrinha. E agora o novo perfil é o perfil online, né, cara? É que você tem vários perfis por aí e você pode, por exemplo, colocar na sua foto um anime. Sim. É verdade. É um selo. Mas na cabeça do cara eu penso, vou mostrar que meu pai é animado. Tô arrebentando. O Naruto é foda pra caralho e eu também. Na cabeça do cara, o cara pensa, eu transo igual o Naruto. Que não come vou ninguém. Vou falar que as minhas mãozinhas são rápidas. Ele come a pessoa com jutsu. Né? Eu quero fazer um adendo ao que o Leandro falou, cara. É uma coisa que me incomoda muito. Chega no mês de outubro, Dia das Crianças, existe uma movimentação nas redes sociais que é você colocar foto de criança ou foto de um desenho animado para o combate à pedofilia. Os padre pera, viu? Daí eu questionei as pessoas que faziam isso, elas falavam, isso aqui é uma maneira de repudiar a pedofilia. Eu penso, cara, você acha mesmo que um pedófilo vai ver você colocando uma foto do Mickey de perfil e vai pensar, nossa, realmente estou fazendo algo de errado. Ele tá dando material pra ele. Né? Não, realmente essa foto do Mickey atingiu minha consciência e eu não vou mais pedofilar ele, por aí. Ele põe essa foto também. Exato. As pessoas são dementes, cara. As pessoas são... Os pedófilos só trocam de foto de perfil em outubro. Porque é quando eles estão acima de qualquer suspeita. Exato. Segue o bonde, viu? Ele não vai colocar uma foto dele de padre. Não dá, pô. Os vídeos lá, tipo, da congregação. Você poderia fazer isso. Colocar de padre? Não é perigoso? Vai chover na sua horta? Pode. Todo mundo com foto de criança. De padre. Cara, eu vou notar isso aí. Vai ser genial. Cara, aí você vai desbancar Gabriel Osmar do Xenobosca. Aí risco, hein? Mas, sua única chance. Pô, considere feito. Não se eu colocar uma foto de coroinha. Aí supera. Leandro comentou da parte dessa modernez do virgão. né, falando das redes sociais, colocando avatares de animes e tal. Mas tem um virgão que ele tá nas redes sociais ativamente, mas pessoalmente ele não faz nada. Não é possível. Eu vou te explicar. O comedor de tias, esse dia chegou pra mim e falou assim, cara, eu conversei com uma mina, puta, gente fina, lá num boteco que eu fui, conversei com ela a noite inteira e tal. Eu falei, mas e aí, né? Rolou alguma coisa e tal? Ele, não, mas não é assim. Não é assim que funciona. Daí eu pensei, né? Falei, pô, eu namorei muito tempo, eu tô fora do mercado, talvez verdade. É isso, você né? Você também tá desatualizado. Você não fez curso de atualização. Não fiz, não atualizei as vacinas. Dá o seu cartão pra ele aí, né? Dá o cartão. Hein? Não, e daí eu falei, mas como que foi? O que que você fez, então? O que que vocês conversaram a noite inteira? Ele falou, ó, peguei meu telefone, entreguei pro garçom. Pra ele entregar pra menina. Ah, o garçom era o alvo. Não, pra entregar pra menina. O garçom entregava a menina. Correio elegante de telefone. É igual você na segunda série, você chegava, tô afim daquela isso, menina. Isso, chavei aquela pra pergunta mim. Pergunta se eu falasse pra alguém que eu gosto dela, o que ela falaria... Pra outra pessoa. Isso, é tudo... É. Ele não terceiriza, ele quintabiliza o negócio, né? É o House of Cards do Xaveco. É, exato. É contato, a né? A tá com 18 anos tentando entender o bilhete. Tá entendendo o bilhete ainda. Não, ele falou, mandei o telefone lá pra menina, ela adicionou eu no WhatsApp, eu falei pra ela que ela podia pedir o que ela quisesse do barco, eu pagava pra ela, daí ela... A menina foi muito gente fina. A menina chegou e falou, quero comprar esse barco. Não, então. Traz a escritura. Não, é, não, mas já é ostentação. A menina foi gente fina, pegou uma cerveja. Falei, puta, essa menina... Budweiser, né? Budweiser. É, tudo aqui, tudo bem. Daí eu falei, tá, e daí você foi lá na mesa conversar com ela. Ela, não, daí ela foi embora. Tá louco, cara? Não, mas é. Eu vou ter que olhar direto no olho da menina, cara. Foi o que ele me falou. daí ela foi embora e ficaram conversando pelo WhatsApp a noite inteira, cara. Eu falei, então mandou um nudes, né? Porque você não conhece a pessoa. Te mandou o telefone, dois papos ali, você não tem mais o que falar, manda a piroca. Eu penso isso, entendeu? Eu mando a piroca. É isso. Mas a sua? Não, pode ser, pode ser. Procura uma no Google. Ou procura uma bem veiuda e tal. Melhor. Né? Não, daí ele falou assim, não, vai mandar nudes, cara, não é assim que você conhece a mulher e tal. Eu falei, mas então vocês vão sair e tal. Não, a gente não se fala mais. Então, mas pra ele, essa noite foi mágica. Mas né? Rendeu aí umas duas masturbação, cara. Ah, sim. Duas semanas de masturbação, né? Ela digitava como ninguém. Mas ele então, falava isso, cara. O virgão é tipo... Você tá falando do virgão que o negócio dele é o contato online. É, não. Se você olhar no contato dele lá, que o cara chama de cardápio, os contatos, ele fala... Ah, cardápio. Tá. Que é o contato do telefone. Ele chama de cardápio. Não sabia disso, não sabia disso. Ele fala assim, ó, meu cardápio. Você olha e fala, mas quantas dessas aqui você já... Como que eu vou falar? Deu um batistaca, né? Quantas dessas que você já perfurou um poço de lama? Não. Nem beijei nenhuma dessas. Não beijei nenhuma, não beijei nenhuma delas. É o virgão que gosta da conquista. Mas não, mas nem conquistou. Ele gosta do que esse virgão? De conversar com as pessoas. Ele gosta da esperança de conquistar. Porque ele gosta de conversar, porque pessoalmente ele não conversa. Esse aí é o virgão diagramador, que ele gosta de deixar o cardápio ali atualizado. É isso aí. Ele coloca o nome ele da menina. Faz um feng shui ali. Ele coloca o nome da menina e o nome do boteco que, ela, que conheceu ela, entendeu? Ah, entendi. Aí, 14, se ele já conversou, tá. Ele põe ok, né? É, ok. Exatamente. Finalizado. Finalizado. Ou como diz o Quiltão, checked. É, exato. Não, mas entre os virgões ele seria respeitado. Porque conseguiu o telefone do boteco. Esse daí, cara, na maçonaria dos virgões, cara, é alta patente. É um deus. Cara, exato. É alta patente. Ele escolhe quem é virgão e quem não é. Mas então, receba esse cara lá pra dar uma palestra algum dia. Não, esse aqui já tá convidado desde já. Não, o foda dos caras do Tinder é que os caras, sei lá, seleciona. Não, você não sabe, você ouviu falar. Isso aí. Aí beleza. Aí a mina vai lá e dá um match, ela fala, e aí? Porra, fudeu. Ela quer conversar, mano, não dá. É, eu sei o que fazer agora. E dá um match, não é dar uma metida, não. Não, dá um match. O que é dar um match se não uma metida? Rapaz, hoje em dia. Dar um match é só falar que tudo bem, tá disponível pra aquela pessoa ali, assim tipo, ou não. Eu aceito falar com você. Eu aceito falar com você. Eu aceito ler seu perfil. Eu aceito desperdiçar meu tempo com Vossa Senhoria. Cara, mas é difícil. É o que dizem, né? A tecnologia veio pra ajudar os virgões. Né? pra continuarem virgões. Pra eles se manterem virgens. Sim, sim. Pra colocando manter. Fotos de anime, porra. E outra coisa que também no perfil ali, ou que seja na vida real, é você usar, que vocês começaram a usar aqui os termos, em inglês, né? Nossa, isso é muito feio. Né? Isso é muito feio. Isso é boring. Deu um match. Boring. É, realmente. Sabe o que tem que fazer? Você tem que chegar pra mim e fazer seu branding pra ela. É. Sabe? Branding. Entendeu? Fazer seu branding. Ah, que você é muito inteligente. Você fala inglês. Meu Deus. Isso tá no curso? Tá na ata do curso lá? Não, não tava. Não é bom, não é bom. Vou ter que atualizar meu inglês. Falando. Todo mundo sabe que o meu inglês é very bom aí nas internet. Não, você tá aprendendo com o que eu tô, né? Exato. Eu tenho que falar uma coisa, cara. Eu posso parecer que não, mas durante 18 anos da minha vida eu fui um virgão. Não, não pode ser. Não. Pode ser porque você casou com 16. Seis, né? Mas casamento é a forma mais fácil de você não fazer sexo o resto da vida, exatamente. Cara. Querer casar porque fala, pô, daqui vai me compensar a vida. Mas aí é uma outra questão. O casamento é vendido de duas formas diferentes. Uma forma pro homem, uma forma pro homem e uma forma pra mulher. O homem vê uma oportunidade de fazer sexo sempre. Todo dia. De graça. Sim. A mulher vê uma forma de fazer sexo sempre que ela quiser. Os dois pensam em sexo sempre. E nem sempre com você, tá? Por isso que o quê? Você tem os homossexuais lutando pelo direito de se casar. Porque imagina você ter que dar seu cu todo dia, cara. Uma piroca entrando e saindo, Várias do seu pirocas, cu. Várias pirocas. Mas é torreteu ali. Então, não. Várias pirocas não, porque você vai estar só com o seu único par ali. Então, mas a mesma piroca. Uma mas piroca... vai que o cara tem dois pau. Né? Tá, vai. Vai que o cara tem vários dildos também, consolos. Então imagina ali, todo dia o cara olha pra você, não somos casados, como que a gente mantém a relação? Eu como no seu cu. Não tem outra opção. Então ele vai lá e ele tem uma bela jeba, 27 centímetros, veiuda, saborosa. 27 no frio. Exato. Mole. Vai entrando e saindo ali. O cara é de academia. Então o cara o quê? É 60 minutos por dia, cara. Depois que você trabalhou 12 horas, rastejando em forro, o cara come no seu cu. Todo dia. Por 60 minutos. 60 minutos. Você não foge, porque o cara é mais forte que você. Eu só queria uma proteção. Você querendo assistir Game of Thrones e o cara come no seu cu. Não porque ele quer, não. Por obrigação, pra manter a relação. Então, que você, como gay, quer? O direito do casamento, cara. Pra poder escolher. Uma vez por semana. Exato. Pra poder não fazer sexo e manter a relação, cara. Porque o cara que tá bombando também quer ver Game of Thrones. Mas ele tem um fardo. Ele tem que furar o poço de lama, bicho. Então você percebe? É verdade. Então vamos aí, a favor do casamento. Exato, gay. Exato, a favor do casamento. A coisa mais humana que você pode desejar para um gay é o casamento gay, cara. Não, e quem é contra o casamento gay é só não casar com gay. Parece que tem essa opção, né? Tem essa opção. Tem, né? Parece que você pode casar aí com quem você quiser, desde que a pessoa queira também. Olha aí. Pelo menos no Brasil é assim, né? Em outro lugar... É, não sei também. Mas pro virgão todo mundo quer, né? Claro. Todo mundo quer casar. Ah, não, pro virgão todo mundo quer casar com ele, né? Com ele. Não, todo mundo quer casar ele, né? Mas ele não quer casar, né, cara? Mas continue, Léo, você falou que já foi virgão também. Isso, durante esses 18 anos eu fui um grande virgão. Eu sou um cara muito apaixonado por música, né? E por conta disso, por quando não tem uma música muito agradável aos meus ouvidos, aquele ambiente não fica muito confortável, sabe? Então eu falo, eu não preciso ir. Então quando chega uma amiga, aquela amiga gostosa, que tá afim de você... William Floyd. Tipo isso. Sou eu. Tipo isso. Só Floyd, que louro. Mas de peruca ruiva. Trabalho no make, né? É. Mas também pintou lá embaixo, né? Temos aqui pintou um pelo do cu também. A cortina combinando com o carpete. A parte dos fundos. Ó, pintou o cu. Pintou no caso aí, o abajur combinando com o carpete. Exato. Aí chega a amiga e fala, Léozinho, vamos, eu tô doido pra ir num show, você quer ir comigo? Eu te ajudo, eu pago o seu ingresso. Ela fala, o showzinho do Wesley Safadão. Não, o showzinho do Felipe Dilon, que era sucesso na época. E eu falei, poxa, Felipe Dillon é uma bosta. Eu nunca vou num show do Felipe Dillon. Mas ele canta a música do verão. Ah, mas só pra me acompanhar, cara. Pra me acompanhar no só show. Só pra eu dar o cu pra você depois. Na pra gente esfregar durante o show. Felipe Dillon, não. Não. Felipe Dillon não dá. Daí eu não fui. Então... Você evitava. Exatamente. Por questão do ambiente que se encontrava. Parabéns, Léo. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Essa é a atitude correta. O Firjão, ele tem preconceito contra aquilo que ele não conhece. Por quê? Porque ele sente o cheiro do medo. O medo de não ser mais virgão se ele for no lugar. E acha pelo então, em ovo, né? E acha pelo em ovo ali. Ah, não, não gosto dessa música. Imagina eu chegar no show do Felipe Dillon, essa mulher vem esfregar a buceta em mim, caralho. O que eu faço, mano? Eu vou carregar ela no ombro aqui pra ela ver o show, ela tá sem calcinha. Aquela olhada na nuca, porra. Mas no Rio de Janeiro acontece bastante de você carregar a mulher esfregando o chão no pescoço. Sim, exato. E o Virgão tem isso, não é só pra música, não, é pra tudo, cara. Não, qualquer ambiente. Ah, eu não frequento aquele bar por causa que... O chão é sujo. Ah, o chão não combina com o meu sapato. Pô, vamos ali atrás daquela árvore transar. Não, aquela árvore. Ela solta resina. Resina. Nossa, aquilo é uma árvore de 200 anos. Eu não vou profanar uma árvore. Na frente de uma senhora, a árvore. Já foi tombada pela prefeitura. Não posso. A gente pode ser preso, mas não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem nem polícia. O guarda fala, vai. Vai que eu faço cabaninha. Eu tô fazendo esgota aqui. Pra ninguém chegar perto. Os caras tá em Carapicuíba, não tem polícia lá. Não tem. Não, mas pô. O que vai ter de gente olhando ao redor? Filmando, fazendo um clássico de fim de ano pra família. Oi, virgão, virgão com família Oliveira, final de ano. Sim. Fala que você é uma luz, fala que você é uma luz. Clássico da família. Exato, cara. Porra. É verdade, então o Virgão, acima de tudo, é um preconceituoso contra tudo aquilo que ele não conhece. Inclusive, a gente estava falando assim, inclusive contra pessoas que escolheram outro gênero para se divertir aí, para brincar. O cara fala, ah, isso é boiolagem. Ah, sim. Ah, isso é homossexualidade. Porque é fácil ele atacar, que assim ele já fica fora daquele esquema. Mas né? Nunca foi lá no X-Vídeo? Digitou chemales com potros pra ver se o pau dele não fica duro. E aí? Vê chemale ali, potro currando chemale. Você lá, imagina você chupando o pau do chemale. E aí, seu pau fica duro? E aí? O Virgão tem chemale medo. With ice cream. Exato. É. Ninguém arrisca, né? Chemales milfes, igual aí. É um estranho chemale milfes. Tá, mas põe, vai. Entendeu? Mãe é quem cria. Vai. Não importa. Coloca lá, você tem que assistir no mínimo uma vez por dia também, cara. Pra ter certeza. Pra ter certeza. Pra ter certeza. Então claro. A questão é, cara, você não pode ter preconceito contra aquilo que não você... Que você não conhece, pensando que você vai deixar de ser virgão. Você tem que ver se às vezes sua vida não é pra ser virgão, não. Às vezes você tem que deixar a vida te levar, às vezes você não. A maçonaria dos virgões aí, presidida e administrada por Anderson Negão. E pelo vice-presidente comedor de tia. Exato. Pelo jeito. Não vai deixar você entrar, cara. Você não vai receber sua carteirinha ali. Anderson Negão, o que mais que virgões fazem aí? Tem uma categoria de virgão odiado por todos, cara. Esse aí é o mais chato. Que você quer falar ou deixa quieto? Aquele substituto de integrante de podcast. Ah, não, ninguém fala. É esse? Não é quando o integrante está. Esse aí, ele não seria aceito pela sociedade dos virgões. Ah, tá. Que é aquele virgão que ele vê que o cara comedor é aquele cara viril. É aquele cara... Que sai arregaçando todo mundo. Mas peraí, que cara é esse? Não. Ele vê ele distorcidamente. Aquele ele cara. Vê o Rodrigo Hilbert. Sim. Não é, aquele cara que vê que um homem tem que ser agressivo. Tem agora que ser. Entendendo. Nada a ver com o Rodrigo Hilbert. O Clint Eastwood. Não. Tem que ser isso, tem que ser o Clint Eastwood. Olha aí. O Clinton. O Clintão. O Clintão. O Clintão é extintor. Ele extintor. Tem que ser o Clintão, né? O Clintão extinto, né? Não existe mais. Então o cara chega nas redes sociais. Vamos usar uma cidade aleatória aqui. Osasco. Coisa aleatória. Coisa aleatória. E o cara fala, ah, eu levo um taco de beisebol no meu carro, eu arregaço todo mundo. O cara é foda. O cara é foda. Ele ameaça todo mundo no grupo, ele cria intrigas. O cara quer, acho que tudo é na base da violência. Tudo é na base da violência, é tudo... Eu sei. O Gabriel Pensador fala uma música. Aquele cara que ele não sai... pra balada, pra tentar comer alguém, pra se divertir, pra dançar, pra ouvir música. Ele sai na balada pra arrumar briga, cara. Sim. É o cara que quer brigar. Por quê? Porque ele quer sentir ali fluidos de outro homem no corpo dele. É, o dia que ele não briga, a noite não foi boa, né? Exato, cara. Esse cara é um animal, né? Não, mas ele fala que é pra comer mulher. É, porque... Porra, porque elas vão ver ali toda a minha testosterona e vai dar pra mim. Na cabeça não, dele vai dar, não. Então, no mundo, na cabeça. Na cabeça dele, Sim, na cabeça dele, porra, esse cara é foda. Na cabeça dele, cara, no fim da noite, pega o carrão dele, enche de tia e para em todas as construções da cidade. Mas de tia dele. É o famoso TT, o traça tia. Você é louco pegar a tia dos outros? Pega claro ali. Não, né? É ali, mantém família, um clássico, cara. Pro vídeo do fim do ano, fala, porra, quem é essa tia? Eu não conheço. Não, aí ela, porra, essa tia fulana. I think I'm just a stranger. I think you never see no more. But there is one promise that is given. I'll meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore. Ai, João. Ai, João. Sou playboy e meto porrada. Eu dou porrada, eu enfio a porrada. Só ando com a galera e bato nos mané. Mas quando eu tô sozinho, eu só bato nas mulher. Eu pego muita gata, não mata leão. É isso aí, meu compadre, my brother, meu irmão. Se alguma coisa tá na moda, eu faço também. Eu tenho um pitbull chamado Bush Hussein. O Bush é pitbull, mas eu sou mais ainda. Arranquei a orelha de uma loura burra linda. Tinha um cara dançando com essa mulher na boate. Então pensei, tá na hora do combate. Falei, tu pisou no meu pé, meu irmão. Ele disse que não, eu dei logo um socão. Ele foi pro hospital e ela veio me dar mole. Pedi um chope, ela me pediu um gole. Me levou pro motel, vou te contar um segredo. Quando ela tirou a roupa, eu fiquei até com medo. Veio me beijando, me chamando de gostoso. Veio me abraçando e eu fiquei meio nervoso. Veio se esfregando e eu fiquei com nojo dela. Mandei um mordidão e um chute na costela. Porque eu sou playboy, filhinho de papai. Eu tenho um pitbull e lindo que ele faz. Você detecta um virgão? Quando o cara fala assim, eu fui pra uma balada tal, uma balada X, ou pra uma danceteria, ou pra algum lugar de dança. Balada X? Mas, não, é, não. Ah, Xuxa. Qualquer. É que pode ser XY ou XX. É balada X. Balada X. Tal, daí, o povo virgão é uma danceteria. Se você pergunta, pra qualquer, pessoa que não é o virgão, fala assim, e aí a balada como tava lá, né, foi da hora... O cara vai falar o quê? Ah, tinha uma mulherada lá, né? Tava. Ele não vai cantar de galo de nada. É, né? Porque... Daí você vai chegar pro virgão, o cara vai falar, puta, mas tava lotado de mulher, cara. E elas pagando um pau pra mim, não sei o que tem. Falei, mas e aí, catou quanto? Não, mas hoje, aqui, ontem eu fui lá só pra dançar. Entendeu? É, tem esse cara que... Puta, isso não existe. Isso não existe. Tô de boa. Isso não existe. Um cara ir pra uma balada e falar, não, eu fui só pra dançar, não. Existe meninas que vão só pra dançar. Menina, sim. Mas o cara, não. O cara, ele tá indo lá? Existe homossexuais que vão só pra dançar. Menina, sim. É. Agora, o cara falar que foi lá só pra dançar, ele é virgão. Ou... Ele é homossexual, ele não sabe. Ou era um campeonato de Just Dance. Sim. Não, aí não tem o que fazer. Aí você tem que ir só pra dançar mesmo. O dançarino quer catar. Você acha que o jacaré... foi pra trabalhar, né? Ah, tá, de trampo. Ah, não, aí sim. Ficou trabalhando a noite inteira. Não, aí tudo bem. Não, porque... Vou falar aqui, de novo, de uma pessoa que eu não falei hoje. Jesus. Comedor de tia. Você não falou de Jesus. De Jesus não falei, mas também não falei do comedor de tia. Falou até de Adão. É. Tem um lugar aqui, uma balada aqui americana São Paulo, que é assim, você só entra em casal. só entra em casal. Por quê? Pra você já não ter que chavecar ninguém lá dentro. Você já entra garantido. É. Você já vai dançar com aquela mina que você entrou. Então já tá certo que é aquilo lá. Você já foi lá? Já fui lá. Com quem? Já fui lá. não quero errar. Foi a minha dica, foi na construção. Tem no baralho? Tem no baralho? Tem no baralho? Tem no baralho? Quem você levou? É a Coringa! Eu tô pensando aqui em rainha, valete, assim, né? Dama de espada? Como que ele sabe? Como ele sabia? Ele sabia? Como ele sabia? Três de paus. Mas foi o valete. Cinco de paus. Numa era mesozoica, onde eu era solteiro antes de ter namorado por 8 anos, daí eu tinha combinado com uma amiga minha, que trabalhava comigo, ela falou assim, vamos lá, né, a gente entra junto, mas eu nem pegava ela nada. Mas ela queria? Não. Só pra ir, porque ela queria só dançar, né? Ah. E daí eu falei assim, mas tem um amigo meu, comedor de tias, que ele tá sem ninguém, né, pra ir pra balada, você não quer arranjar uma lá? Puta, ela arranjou a mais gostosa que tinha. Eu falei pra ela, você não quer ir entrar com o cara e eu vou com a outra? Né, porque, porra, né, você quer tentar, você quer tomar um fora de alguém ali, né? Sim. Daí ela falou, não, deixa pra ele e tal, tá bom. Daí entrou, os dois só entraram juntos e se separaram. Por quê? Porque ele não quis, né? Daí a menina chegou pra mim e falou assim, o seu amigo lá, ele é tímido, não quer conversar comigo? Porque eu gostei dele. Fui lá, falei pra ele, a mesma coisa de segunda série, né? É. Fui lá, falei, vai era lá. Era o Anderson Negão? Não, quem dera fosse. Tô de boa? Não, daí eu falei pra ele lá, falei, viu, você não quer ir lá falar com a menina? O Anderson Negão, pelo menos ele fala pra você, Wesley, você sabe como eu sou, eu não como ninguém. É, mas ele já fala. Então você já nem tenta mais. Eu sou alérgico a sexo. É. Eu só chupo chana de canudinho pra não sentir o gosto. Não posso tocar na minha boca. Canudinho de 2 metros. Daí eu cheguei pro cara e falei, vai lá, fala com a mina lá, ela quer conversar com você, ela se interessou. Ele, cara, hoje eu vim aqui só pra dançar. Eu falei, bom, deu a hora pra mim aqui. Não, mas não tem aquele embrulho. Não, mas eu quase morri por dentro, cara. Porra! Deu vontade de chorar, né? Não, daí eu cheguei pra conversar com a menina lá. Mas por que você tá vivo, cara? Por que você existe? Agora, é uma balada de gente que vai compromissado. O cara paga alguém pra ir com ele, pra ele talaricar alguém que tá lá dentro. Isso é um exemplo de talarico. Todo mundo tá lá, tem compromisso. Fala, porra, o Wesley Zop é talarico, é um fato já, né? Ele já olha assim, ó, quem é meu amigo aqui que eu posso dar em cima? Quem é casado? Ele... Quem já tem um relacionamento estável. Tá, Mas o Floyd não é uma pessoa que pode falar não, porque ele é um grande talarico também. Floyd! Um grande talarico. Hoje à noite, inclusive, ou noite passada, né, tentou me talaricar, mas desculpa, com sorte. Com sorte não conseguiu. Léo, não conseguiu. Léo. Nem um pouquinho. Não conseguiu? Um pouquinho. Assim. Pegou na rola. É assim que pergunta. Pegou na pemba. Pegou na trolha, isso que eu quero pegou saber. Pegou na vara. Então. Furou esse poço ou não? Jogaram buraco? O que, que você ia falar mesmo, Leandro? Você ia falar alguma coisa, Leandro? Não lembro. Esse Floyd tava no baralho ou não tava? Mas como reis e paus. Ou como rainha de coração. Aí sim. Isso fica entre nós. Fica nos trenós. Existe o tipo de virgão também, que é aquele virgão que ele só consegue se divertir se ele tiver extra louco, né, cara? Se ele tiver bebaço. Daí você vai lá, coloca um tic-tac. Fala que é balinha, dele, né? E ele já acha que é um LSD ou... Ele tá totalmente consciente, mas ele dá a desculpa da bebida. Você toma, você enche uma garrafa de sangue depois de ser enche de Fantaúva, ele acha que é vinho, fica louco. Porque nunca tomou vinho mesmo. Fica bebaço. Então o negócio dele, ele só é digno, ele só se diverte se ele fica bebaço. Mas bebaço entre aspas, viu? Mas aí ele o nem cara tá. Toma um refri, a mina chega nele e fica, porra, mano. Bebi sem comer é foda, tô passando mal. Aí sai pra... Daí ele fica a cada 5 minutos falando, tô bebaço, tô loucão, não sei o quê. Daí você... Hoje eu vou pegar geral. Eu tô louco. Daí você todo mundo sabe que ele é o Virjão ali, tudo bem. Mas você fala, ah, esse é o Virjão. Mas ele tá perto da morte ali, realmente. Porque no começo da festa ninguém detectou quem é o Virjão. Não, né? A não ser se você já conhece. Segundo o Miguel, ele tá executando com o sucesso que ele foi treinado pra fazer, né? Não, talvez você detecta ele pelo cheiro de mel, né? Que ele passa pra dar uma fortificada. Exato. Então você vai ter aí vários Virjões. Não estamos falando isso, não é pra você excluir. Ah, eu tenho um amigo Virjão, vou excluí-lo. É bom você ter o Virjão no seu grupo, aquele Virjão que você já até conhece. Não é pra você chegar na sua cidade, organizar um campo de concentração, colocar todos os Virjões dentro, e matar, pra que ali eles se multipliquem numa sociedade mental, né? Como? Como, né? Mental, mental. Pra que ali eles criem um universo mental deles. Não, não precisa fazer isso. E matar no gás, mas não fala no... na câmara de gás, jogar um bujão de gás na cabeça. Não precisa matar, não mate. Não mate. Entendeu? Não é pra você fazer isso, pra você começar a espancar virjões na rua, porque isso não é coisa de virjão também. Porque é o briguento que a gente falou. Exato. Sim. Então, você tem que aceitar. Eu tenho um amigo virjão. Às vezes eu tenho um filho virjão. Às vezes eu tenho, sei lá, um cachorro virjão. Difícil, hein? Difícil. Mas pode ser. Mas eu conheço ser. Gente que tem. É, e uma pergunta, existe cura pra um virjão? Mas eu acho que não, isso é você pensar que isso é uma doença. Porque isso, na verdade, é um estado de espírito. Não é uma doença. Transcende a sociedade, cara. Porque você aceita o virjão dentro de você. É porque o estado de espírito... É porque a pessoa tá falando, ah, eu não sou virjão porque eu transo sim... Esse pessoal do Chorume é pau no cu, abusivo, apelativo. Eu não sou virjão, não, tá? Mas, ó, vai deixar lá no comentário. Não, a gente vai responder. Tá. Sabendo que ele é virjão. Vai discutir com o cara. Mas a questão é, porque é isso, virjão transcende. Você colocar a cabecinha do seu pinto, você, como eu vou dizer, você se masturbar dentro de outra pessoa. Ah, sim. Ou usar as mãos. Ou outra pessoa se masturbar dentro de você. Não, é além disso. É transcende isso, é o que o Leandro falou, um estado de espírito, um estado emocional. É um estilo de vida. Você pode, eu não diria se curar, mas você pode se libertar igual quando pessoas abrem o chakra lá. Então você pode abrir, você pode liberar a face da estrela do mar, entendeu? Você pode liberar aquele player secreto lá, aquele jogador secreto, Floyd. Então você pode, é isso, você pensa, eu era virjão, mas agora não sou mais, meus olhos se abriram. E aí, pode ser o do cu também. Para uma nova. Pode ser, cara. Para uma nova realidade. Sim, sim. Às vezes até o do cu é melhor que abra antes, até. Porque daí a pessoa já aceita. Exato. Chute na costela, porque eu sei. Eu tenho um pitbull e vi o que ele faz. Sou playboy, filho de papai. Eu era um nebiloide e fiquei ainda mais. Sou playboy, filho de papai. Eu tenho um pitbull e vi o que ele faz. Sou playboy, filho de papai. Eu era um debilóide, fiquei ainda mais. O papai e a mamãe me dão do bom e do melhor. E quando eles viajam, eu fico com a vovó. Papai é meio ausente, eu sou meio carente. Mas se falar do meu papai, você vai ficar sem dente. Eu sou bem grande, já sei me virar. Sei até dirigir, só não aprendi a conversar. Eu não discuto, eu chuto, eu não debato, eu bato. Não sei bater um papo, mas resolvo no supapo. Entro no meu carro e o pedal vai no chão. Olha o cara ultrapassando, pisa aí, meu irmão. O cara me encarou, aí eu dei uma fechada. Peguei o extintor e parti pra porrada. Sai de baixo, que eu sou muito macho, eu sou muito macho, pelo menos eu acho. Macho não vacila, macho arrasa. Macho não leva desaforo pra casa. Macho é isso, não brinque serviço. Macho é robusto, macho é roliço. Macho é parrudo, macho é pescoçudo. Macho é poderoso, macho é tudo. Macho é o que há, e eu gosto muito, rapaz. Macho é lindo, macho é demais. Vai, Beto Jamaica. Oh, Muito bem, então vamos aí começar aí o debate de Jabá. Sala da Justiça, quem... Não, brincadeira. Ah, não, peraí. Aqui é trabalho. Inclusive, Thiago Rissuti gravará com a gente em breve aí. Ah, é? Cá, aí. Oh, mas não falei sobrenome... isso com orgulho, não. O sobrenome dele não é Rissuti, cara. Mas vergonha, né? É Rissuto? Não é, não tem nada a ver com Rissuti. Como assim? O sobrenome dele é Franco Leal, cara. E daí? E mentindo o sobrenome, ele não tá sendo nem franco nem leal com a gente. Nossa, cara. Nossa, cara, pô. Ó, eu acho que nem devia entrar no Choro Mosca. Eu acabei de pegar minha dispensa do Choro Mosca. Você pode ir pra foto perder. Do congresso de padres no dia das crianças que não vai. Anderson Negão, você como substituto, assume aí. Vamos lá. Vamos rir muito. Eu gostei. Foi muito natural. Achei bom. Foi bonito, foi bonito. Fez o básico ali. Vamos rir do assunto. Foi no seguro, foi no seguro. Não, ele sabe que não ia ter graça que ele ia falar mesmo. Então nem arriscou. Preferiu o empate. Eu achei. Pra quem tá começando, o que você achou, Gabriel Osmar? Pra quem tá começando assim, essa... Ah, eu acho que foi da hora. Será que a Débora achou também? Eu acho que sim. Então vamos lá. Primeiro jabá dele aqui, o podcast, que a cada 3 meses saiu lá. É trimestral o podcast. Mas ele fala que é semanal. É, ele jura de pé junto. Sim. Engraçado que o podcast do cara, Wesley Sobre, o que os caras têm que fazer? Jogar... E gravar sobre a porra do jogo. Não, mas você parece que você tá falando de um jeito que é muito fácil. Não. Mas, não tem que jogar só uma vez, pra ver se não é repetitivo. É verdade. Já pensou? Se jogar duas replay, pô. É. E aí, William Floyd, fala lá do Ultra Combo Podcast. Eu venho lá do Ultra Combo Podcast, o podcast que depois de muita treta foi acolhido por Santo Febrini. Obrigado, Febrini. Obrigado, Febrini. Estou lá no Portal Descolado, junto com a CC, com o TPMcast, com o Paraxene, onde a gente fala de jogos, se eles são repetitivos, sim ou não. Afinal, você gasta 80 pau no bagulho pra jogar mais de uma vez. Ah, óbvio, né? A segunda vez é repetitiva. É verdade. É por aí, pô. Por que será? Ele nunca falou isso de um jogo do Atari, que era repetitivo. Era só repetição. Os caras faziam 3 movimentos. Não, mas aí não é, né? Nossa, que da hora. Pitfall não é. Enduro não é repetitivo, pô. Não, imagina. Uma hora o carrinho vem da direita, outra hora ele vem da esquerda, mas você não sabe, cara. Olha que da hora esse invejo. Aqui vem vários ETs. Fall, né? Aqui, né? Do jacaré, pô. Você não sabe se você pula o jacaré, se você pula no cipó, você não sabe o que você faz, né? É verdade. É a vida, mas então, nós buscamos falar de joguinhos, mais a nossa experiência como jogador, a gente não foca tanto na parte técnica. Dá lá os pitacos. É, porque nem saberia. Não porra também, nenhuma, né? Ali, né? É até bom não focar mesmo. Vamos aqui ser francos e leais, igual o Thiago. Monstro! Monstro! Vou rir muito dessa. Ganhou o Choro Mosca. Ganhou. Não tem competição. O Mosca cresceu. Esse Choro Mosca carregou a barra de especial. E nós estamos lá no ultracombopodcast.com.br ou no qualquer site do Portal Descolados. Vocês conseguem achar a gente lá fácil. E obrigado pela... Obrigado, Febrino. Obrigado, Febrino, por me permitir que eu esteja aqui com vocês hoje. Cara, eu gosto do... Eu falo pra todo mundo, eu gosto do conteúdo de podcast, aquele conteúdo que é sincero, tá ligado? Sim. O cara não vem forçando, não. Então eu gosto do pessoal do Tracombo lá, que os caras fazem conteúdo sincero. Se gosta do jogo, fala que gosta. Se não gosta, fala que não gosta. O Floyd não consegue jogar jogos de tiro em primeira pessoa porque ele vomita. Sim, cara. Sim. Peraí. Sim, é verdade, cara. Aí ele fala isso abertamente. Caralho. Eu gosto muito dali. Vamos falar sobre Doom. O que você achou de Doom? Não joguei. Eu vomitei. Ele conseguiu jogar 10 minutos e vomitou. Vomitei na tela, zoou a TV, minha mãe me bateu. Então, pra eu acessar lá, ultracombopodcast.com.br. Isso é HTTPS, primeiro, 2.... Tem um S? Corta. Não sei. Né? É script. É, não sei se é seguro. É o Oliveira, fale lá do seu xodó, do seu filho. Mas então, se vocês gostam de ouvir música e ouvir falar sobre música, é só vocês ouvirem o Fermata Podcast que eu faço com o Leandro e também com a Thay, que já participou aqui do episódio de... putarias da mitologia grega. Exatamente. É só você acessar lá o culturanerdgeek.com.br e na aba de podcasts e clicar em Fermata Podcast e ouvir a gente. Tem um episódio muito bacana que o Ganso participou falando sobre, que é episódio de cancioneiros, que cada um pegou um cara, um poeta da música brasileira e falou um pouco sobre ele. E o Ganso foi lá falar sobre o seu querido mestre Belks. Belchior, que morreu esse ano, inclusive. Inclusive, né, ficou um episódio excelente, excelente. Pode falar que o link vai estar embaixo? Pode, vai. Então o link vai estar embaixo. Não que vá, tá. Você pode falar o que quiser. Cara. Mas pode falar. Eu queria agradecer, primeiramente, por conta desse reencontro, cara. Porque fazia 23, 24 anos quase que eu não revia... A esquerdinha. eu não via a minha casa, o meu lar. Então, obrigado por eu estar aqui hoje gravando com o meu querido... meu corpo, né? Corpo conhecido como Gabriel Asbar, cara. Sou todo seu. Agradeço, sabe que você tem que agradecer? A Febrino. É, obrigado, Febrino. Obrigado, Febrino. Gosta de ouvir um bom som? Vai lá, escuta a gente. Tem sempre músicas bacanas. Leandro sempre indicando coisa velha. Eu indicando ele sempre. É velho, né? Tipo, papinha de aveia. É bom. Balanço. Com canelinha. Né? Talco. Com canelinha. Com canelinha. A minha indicação de hoje é papinha de aveia, que ajuda a funcionar o intestino bem. Com um cafezinho pra descer bem. Respeita uma bala já, né? Pra acessar o Fermata é como, Léo? culturanerdgeek.com.br e só entrar lá na aba de podcasts e clicar em Fermata. E também tem um outro, posso fazer mais um? Rapidinho? Isso é rápido. Não. Pode ser. Eu também faço parte do Zcast, que é outro podcast do portal, que é um podcast falando sobre coisas sobrenaturais e terror. Então acesse lá no Cultura Nerd Geek. Exatamente, só na aba podcasts. Então vai ter lá tanto o Fermata quanto o Zcast pra vocês ouvirem. Sabe o que mais tem lá? Ergo, cara. Exatamente. Ah, esse daí é bom, meu. Já tô esse é bom de verdade. Outro podcast que... O pessoal fala que é de música, mas eu não sei se é de música. Tem gente que fala que é de travesti. Feito por travesti. Chamale. Não fala, não é? Fala sobre travesti. Ah, não. O Leandro, fala lá do seu podcast, o Ergo. Bom, meu podcast, eu conto histórias, na verdade, e elas têm alguma ligação com a música que eu vou tocar. Cara, então o Leandro, ele já falou da música, o último que ele lançou, de músicas, de projetos musicais do Malawi. Exato. Ele já falou da relação de uma música com a produção cervejeira. Exato. Você falou mais do que lá? Falou sobre o Roy Orbison também. A vida do Roy Orbison. A história da música, a música dentro da história das pessoas, o negócio é bruto, é louco. É foda. Cara, se você não bater três punhetas e quatro cunhetas, pede seu dinheiro de volta, cara. Só de lembrar que eu já gozei três vezes, cara. Olha aí. Não, mas pelo pau, quantas? O pau foi só uma. Tá bom. É um orgasmo prostático. Tá bom. Mas queria que de aniversário o Leandro contasse uma história aqui. Ah, é? Que é uma história de quando você morava com um cara, Leandro, e ele te via à noite. Como é que é essa história aí? Nossa, peraí. De aniversário, tá aqui, que a história é longa, cara. Não, pode contar, mano. Por que era pra ele ter contado essa porra no episódio de brigas? E ficou com medo de contar. É, porque eu sou cagão pra caralho também. Né? Aliás, aquele dia nasceu o Ergo, né? Porque eu vi com o Bergs aqui, a gente conversou bastante. Você viu que a rola dele erguia? Então... Mas você ergue a rola? Ergo? Ergueu na vara. Ergo a vara. Eu tinha 18 anos e eu saí de casa, eu fui dividir uma casa com um amigo. Uma casa ou apartamento? Era uma casa. É uma casa. Aí depois que a gente procurou, tal, a gente achou uma casa, que o preço era bom lá em Guarulhos e tal. E, bom, aí a gente se mudou e, assim... Ele era meu amigo, né? Já conhecia faz tempo? Fazia alguns anos, a gente tinha, né? Mas era? Era. Não é mais. Não é mais. Oh. Porque o tempo foi passando e, de repente, ele começou a tratar mal minha namorada. Então, quando eu tava com ela, ele me tratava mal também. Eu comecei a reparar nessas coisas e, de repente, assim, teve um dia que ela disse, que estranho. Eu acho que ele tava olhando a gente aqui. Vocês estavam transando? Não, tipo, tá. Ele tava dormindo. Não, depois, assim, de madrugada. né? Aí ela falou. Eu olhei e falei, não sei, deve ser sonho, né? Aí eu lembrei daquilo. Caralho! Eu falei, porra, né? Pra ele é sonho, né? Deve ter sido um sonho, não sei. Sei. O que... Espero. Por que que o cara ia me ver dormindo? Pedi pra Deus que fosse um sonho. Pedi, porque você tá na tua casa, de vez em quando você dorme mesmo, com muito pouca roupa, porque tá calor, né, cara? Claro. O cara me viu de cueca, então? Várias vezes. Talvez. Pelado? Exato. Eu nunca coloquei alguma coisa ali na fechadura do banheiro quando eu tomava banho. Exato. E realmente é isso, assim. O tempo foi passando, de repente, teve um dia que eu subi a escada de casa e tinha uma pilha desse tamanho de revistas de Chemalis. Desse tamanho ele mostrou o tamanho de garrafa PET. E sem brincadeira, era enorme a pilha. Aí eu vi que tinha um DVDzinho caído do Carnatrans na ponta da escada. Caralho. E você acordava, às vezes, achando que sonhou com ele. É, eu achei que sonhei. Um pouco assado, talvez. É. Né? Não sei. Olha, às vezes, um sonho recorrente que você tinha era dele ver você dormindo. E aí, assim, chegou uma época... Ô, Wesley, só, o cara tem que ser muito inocente. Porra, né? Pra achar que... Não, o que que é um sonho? Eu sonhei que um cara me via dormindo. Não faz sentido isso, cara. Aqui mesmo. Esse é o brioco. Aqui mesmo. Viu o Giovanni? Que era o cara que tava ali. Não olhei nada, não. Não olhei nada, não. Nossa, que sonho estranho. Bem que eu vi que você tava meio inquieto. Fui no tarólogo pra ver o que ele achava desse sonho. Mas isso terminou uma época que ele começou a esconder o papel higiênico. Opa, como assim? Eu cheguei em casa do trabalho. Fui lá, né? Dar o barro e tal. E aí eu, caralho. Cadê o papel higiênico? Acabou, né? Sei lá, né? Primeira vez, aí você sai cagado, vai buscar outro papel higiênico. Tá na sua casa. Né? Você tá na tua casa. Tudo bem. Tô sozinho, foda-se. Dava aula à noite, né? Aí sim. Eu... Outro rolo, no dia seguinte já não tinha mais. Às vezes limpava só com o rolo de papelão, é, que era o que tinha lá. É longitudinal, né? Se claro. Se tivesse só o rolo, ele ia tirar também. Então. Aí chegou um dia que eu... Caralho, velho. Já tem, sei lá, 8 rolos de papel higiênico que o cara sumiu? Que porra é essa? E aí eu quebrei uma regra minha que era... Eu entrei no quarto dele. Tava lá os 8 rolos de papel higiênico. Eu peguei um. E na saída, eu vi um salto 44 cor-de-rosa. Aí eu comecei a rir. Eu falei, cara... Não tá certo isso aqui, não, né, cara? Tá dando... Acho que não é um sonho. Ele começou aqui e falou, porra, o cara precisa de tanto papel higiênico pra limpar esse salto. É. Mas ele bota do rabo, né? Aí eu olhei, também tinha um saquinho cheio de calcinhas, cara. E aí eu descobri de onde vieram as lantejoulas que estavam na minha máquina de lavar. Ele tinha uma calcinha de lantejoula dourada, você cara. Achou que eram fadas, né, que aparecia lá, né? Porque o que ele achava que era? Devia pensar... Fadas que estavam no sonho dele. Sim. Meu sonho, claro. Devia ter pensado que era o cara que trazia todas lá pro quarto dele. Né? Ah, não, era dele, cara. Era muito grande a calcinha. E eu nunca vi uma mulher que calçasse 44 lá em casa, embora ele gostasse de Chemalis. Mas peraí, vocês não são mais amigos, porque então ele deu em cima de você, entendeu? Não deu não? em cima. Não, mas ele roubava papel higiênico, por isso. Mas ele maltratava a sua digníssima. Na verdade, a vergonha não, ele não aceitava isso dentro dele. É por isso que eu não contei no de brigas, porque não foi uma briga de verdade, assim, sabe? Tipo, ele um tinha sonho. Brigou no sonho. É, que aí ele começou verdade, a falar... Eu nunca morou sozinho. Nunca morei lá, né? Não, mas aí ele começou a falar mal de mim pra todo mundo, e não sei o quê, porque ele não aceitava isso. Pra todo isso. mundo dos Chemalis ali. É, dos Chemalis da nossa turma. E aí ele... Esse negócio de esconder papel higiênico tava chato pra caramba, porque é ele claro, começou né? a esconder outras coisas, tipo a comida que o ele comprava. O quibe, o quibe. O quibe, escondeu o quibe. E aí, enfim, né, desgastou o relacionamento. Mas chegou aí, ele tinha agredido verbalmente, assim, atritou. Uma coisa que você falou, aqui foi o ponto, aqui acabou. Ah, teve um dia que eu fiz o mesmo jogo que ele, cara. É a vergonha do caralho, cara. Só foi olhar o cara dormindo. Fui lá e dei a noite inteira. Ele nem soube. Mas de raiva. Tô de raiva. Eu dei 3 meses seguidos. Escondido. Acreditando que eu era hétero. Mas eu tava pra todo mundo. E aí? É. Mas como a gente não se encontrava muito, aí eu virei a mesa de casa, o sofá, virei de verdade, literalmente. Eu peguei a mesa, levantei, falei, ó, se eu não posso usar as suas coisas, você não pode usar as minhas. Porque o papel higiênico é dele, né? É propriedade, então foi ridícula a nossa briga, cara. Tá, e no fim, então, você só dá mais certo. Falei, vai embora. A briga de comadre. Ah, você expulsou ele. Você acordou, né? Falei, ó, o aluguel tá no meu nome, vai embora. E ele foi. Deixa o salto, mas do resto vaza. E um papel higiênico. É. E uma calcinha também. Aquela calcinha de lantejona, curtida. Deixa ela. Era bem grandona, servia de mentira. O Borá. Cara, então foi isso, cara. Então, foi ridículo. Foi uma briga de casal, cara. Foi uma briga de casal que você teve aí, cara. Anderson Negão, seu tchau. Falou, negrada! Gabriel Asmar, nossas redes sociais e a nossa lojinha de camiseta. Sim, temos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, ambos Lixo do Lixo, Twitter, @néctardolixo, e você que quer comprar camisetas, compre as do Chorume. No www.chorume.com.br/lojinha. 4 modelos totalmente excelentes, cada um R$39,90 mais frete. Se você comprar duas, é um frete só. É, usa o mesmo frete. É o mesmo frete. Parece que é, mas você pode comprar em compras separadas e pagar frete separado. Pode! Não é proibido por lei, não, é verdade. A pessoa me perguntou por que não tem regata. Manda a pessoa tomar no cu. Wesley Zop, os nossos demais contatos e o seu tchau. Temos o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br. Tem o WhatsApp, que é o DDD19-99495-5485. E tem um grupo no Telegram, que é o Ouvintes Lameruxos. Também o mesmo nome num grupo do Facebook. Tchau. Muito bem, ouvinte. Obrigado por ter ouvido até aqui. Agradeço aos convidados, aos participantes. Espero que todos vocês tenham uma excelente semana. Até o próximo episódio. Tchau.